Delírios do Rania. Muito bem, estamos aqui em mais um delírio. Eu sou o Lorde Rania, usando óculos escuros e jaqueta preta para gravar esse programa. Uou. E comigo aqui ele que já desviou em slow motion de balas no Rio de Janeiro. Microfonão. Que porra foi essa? É a abertura de Ghost in the Shell, entendeu? Que é a mesma coisa, então... Sim, excelente. Entendi. É, meu comentário sobre Matrix é isso, gente. Vai ver Ghost in the Shell. E comigo ele aqui também, que aprendeu a lutar Kung Fu depois que enfiou um USB no rabo. André Luiz. Fala galera, Andrezinho Gameplays na área, e eu também não tenho uma introdução criativa pra Matrix, mas é isso aí. Então vamos lá, a gente volta em 1999. Onde é que vocês estavam em 1999? Ah não, eu provavelmente estava num berço, né, dormindo, de suavão lá, é isso que eu tava fazendo em 99. Eu idem, eu tava meio cagado, com certeza, entendeu, e enfim, precisando trocar roupa, né. E, infelizmente, cara, o Vasco ainda... Felizmente, né? No caso, né? O Vasco ainda era um time, entendeu? De primeira. Não tinha visto nenhum rebaixamento e... Eu era muito feliz e eu não sabia. Entendi. Isso eu tenho certeza. Eu, muito provavelmente, estava vomitando na boca da minha irmã. Caraca. Meu Deus. Meu Deus. Pois é, tem essa história. Você acredita em destino, Neo? Não. Por que não? Porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida. Eu sei exatamente o que quer dizer. Desde que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira. Que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali. Foi essa sensação que o trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Você quer saber o que é Matrix? Mas assim, não interessa, 1999, março de 1999, estreia Matrix, ou The Matrix, nos cinemas. O que vocês acham desse filme? É um filmão? E por que é um filmão? Cara, eu posso começar? Pode começar? À vontade. Não, então, eu nunca tinha visto Matrix até a gravação desse episódio. O quê? Pois é. E aí eu vi como uma chance de conhecer esse filme, que é tipo um fenômeno da cultura pop, não à toa. Referências a Matrix são feitas em vários movimentos sociais, por assim dizer, na internet. Não à toa tem lá os tais dos Red Pills, Blue Pills, isso é coisa diretamente tirada da Matrix. mas aí é outro negócio que a gente não quer abordar. Pois é, mas enfim. Mas aí eu fui vendo o filme, cara, e eu vou te dizer, cara, nos primeiros 20 minutos, talvez 30, eu dormi. Que isso? Eu dormi. Louco, mano. Peraí. Você tem certeza que você tava vendo Matrix? Você podia estar vendo outro filme chamado Ghost in the Shell, que é muito parecido, né? Também. É verdade. Esse é muito bom, mas também dá um soninho. É ótimo, mas dá um soninho. É. Cara, no início eu vi... E assim, é aquilo. Eu não vou dizer que Matrix é ruim. Matrix é muito bom. Só que, sei lá, não me conquistou tanto assim, tá ligado? Então... É um filmão? É inegável que é importante, mas assim, não, sei lá, não sei se eu vou ver de novo, não, talvez assim. Caraca, peraí, vamos lá, já tá o título do podcast, Matrix é superestimado, pronto, acabou, tchau, é tipo, Mike Hoffman, pronto, cara, entendeu? Não, senhor. Não, não tô falando que é minha opinião, não, cara, eu acho Matrix um filmaço, assim, mas tem aquilo, eu acho que ele colocou um ponto importante, porque... Quando a gente... Cara, 99, velho. A gente tá falando assim... Se a gente pegar um filme, sei lá, de 2006... Ele já é um filme velho pra caramba. E assim... Isso é uma coisa meio complicada, porque... Cara, teve um tweet que eu vi há pouco tempo na internet... Que um professor falava... Ó, chegou o dia, gente. Chegou o dia que finalmente fiz uma referência à Matrix. As pessoas não sabiam que era Matrix. Assim, um professor de ensino médio, sabe? Sabe? Putz, pois é, cara, eu tive a oportunidade de ver no cinema, especial 20 anos de Matrix, e cara, pra mim esse filme é aqueles filmes que tem tipo, sei lá, de 5 anos atrás, que é bom pra caramba, que é aquele que você sempre vê nas locadoras ou nos sites de streamings. E já tem 20 anos, cara. Na verdade, mais do que 20 anos. Eu tenho essa sensação com os filmes dos anos 2000, cara. Eu também. Não, e Matrix, ele tá ali no limiar da virada do século, né, cara? O que Exato. Faz ele parecer um velho do que ele é, de fato, né? Tem isso também. Só que eu acho que pesa muito pra essa perspectiva, cara, porque tem pouquíssimos filmes que eles conseguem chegar a um status, assim, de clássico já na época do seu lançamento, entendeu? Se a gente for pensar, até mesmo porque hoje em dia a Hollywood, ela tá muito, cada vez mais dominada por franquias. Eu acho que Matrix foi, assim, uma das últimas grandes franquias, tipo assim, que surgiu no cinema mesmo, entendeu? Sabe, um negócio que eu acho que é cada vez mais difícil de você ter. E quando eu penso assim, cara, eu acho que as duas últimas grandes franquias que nós tivemos nesse nível, grandes, obviamente, você tem, sei lá, Invocação do Mal, Terror, produziu aí também, sei lá, Uma Noite de Crimes, né, Jogos Mortais, que são filmes muito famosos. O que eu tô querendo trazer com tudo isso é que Matrix, cara, é um filme que ele, meio que imageticamente, ele entrou na cabeça das pessoas de uma maneira tão instantânea desde a época do seu lançamento, que parece um negócio que tá sempre aí, né? E eu acho que isso diz muito, inclusive, cara, porque as Wachowski, enquanto diretoras, e eu acho uma questão muito injusta, elas nunca lograram do mesmo sucesso que tiveram com Matrix, tá? E assim, nem com os outros filmes, nem com fora da franquia. Não, tô falando na carreira da Wachowski, assim, em específico, né? Uhum. Porque, de fato, foram autoras que ficaram muito estigmatizadas por Matrix, né? E é uma coisa engraçada, porque se a gente for pegar a própria trilogia de filmes, que logo vai ser uma quadrilogia, os filmes também, eles ficaram meio estigmatizados em relação ao primeiro, né? Realmente é daqueles... É daqueles efeitos que são muito raros de você reproduzir no cinema, né? De ser uma obra que ela consegue entrar no imaginário e enfim, né, cara? Então, assim, talvez essa perspectiva que o nosso amigo André tá falando, ela seja interessante, porque, cara, a gente já tá falando de um filme aí que tem mais de uma década e contando, sabe? O que Matrix criou de tendência pra nós, talvez, assim, já... Uma vez que a gente já consumiu tanto essas tendências por meio de outros produtos, parece que não é algo tão revolucionário, né? Ou tão, né, tão pujante como de fato foi pra época, sabe? Sim. É um negócio muito interessante a gente pensar, né? Qual é a real reverberação de Matrix até os dias de hoje? Tempo de bala e óculos escuros. Então... e lutas com o mortal, importante dizer. Exato, mas cara, essa coisa assim de roupa de couro virou uma tendência ali virada dos 90 pros 2000, cara. A gente vai falar de X-Men, cara, a gente já falou, inclusive, né? Eles tiraram inspirações de Matrix, né? Total. Já foi parodiado também várias vezes as cenas do Neo desviando das balas, da Trinity dando aquele chute icônico dela e tal. Vários jogos... desenhos, etc. Sempre reproduzem essa cena em algum momento, tá ligado? O uso também da câmera em slow motion, porque chora Zack Snyder, também foi bastante popularizado por conta do primeiro Matrix. Sim. Na verdade, se a gente fala assim, do cinema na virada assim, pros anos 2000, cara, eu acho que Matrix, ele é, pra mim, o grande ponto no que a gente fala desse cinema digital, entendeu, cara? Realmente é a grande chave de virada, e é óbvio que Matrix não foi o primeiro, né? Tiveram outros filmes também que foram importantes, o Jurassic Park foi muito importante, o Exterminador do Futuro foi o 2, né, no caso, né, também foi fundamental, mas o Matrix, ele redimensionou isso, e junto também com a própria nova trilogia de Star Wars, né, mas aí a própria nova trilogia de Star Wars foi muito influenciada por conta do que o Matrix fez, né, você pega ali o primeiro filme, né, da trilogia prequel, ele não é um filme que tem aquela carga de CGI. Não só CGI, mas uso de tela verde também, porque episódio 1 ainda tem Sim. muitos efeitos práticos. Isso é uma questão que cara, assim, remodelou, sabe? Não só, assim, a questão do cinema digital, né, como ferramenta. Cara, depois de Matrix, eu lembro de um crítico falando uma coisa que é verdade. Parece que nada mais no cinema soava impossível, entendeu? Tanto que isso chegou num extremo tão grande que você começou a ver cineastas de blockbuster, né, de Hollywood, indo para um caminho inverso, né, recorrendo mais ao analógico, né, cara, aos efeitos práticos, tentando voltar para essa velha escola. Mas é uma marca que essa hiperestilização também que Matrix permite, né, para os filmes, é um negócio que, cara, não se esgotou e está presente até hoje, entendeu? E eu arrisco a dizer, cara, que mesmo com tudo isso, Matrix, isso é muito prova de como Matrix ele é original e ele é muito forte, cara. Pouquíssimos filmes conseguiram, na verdade, provocar essa hiperestilização, entendeu? Se apropriar dessas ferramentas digitais com tanta personalidade, com tanta maestria como Matrix faz. Isso, assim, pra mim é muito claro, cara. Pode crer. É, agora tô até arrependido da minha opinião inicial. não, cara, mas assim, a gente tá falando de vários méritos, não quer dizer que o filme ele seja perfeito. Eu acho que ele não é um filme perfeito, entendeu? Não, pega lá, ele é um bom filme, redondinho, mas ele não é livre de falhas. Se bem que nenhum filme é. É, apesar de que, né, não era... Quando eu vi pela primeira vez a trilogia, né, não era o meu favorito. É, e eu acho que talvez tinha muita época da idade que eu tinha, né, porque eu vi esse filme aí mais novinho, né? Então, realmente naquela época, talvez, assim, o primeiro, eu acho que talvez... É, não tenha sido meu favorito, mas o impacto que ele teve foi assim, abissal, cara. Sim, foi fundamental. Foi. Que também ele veio numa época onde a internet estava sendo popularizada no mundo inteiro, né? A internet chamada 2.0. Uhum. E ele também é um misto de influências que estavam começando a entranhar o Ocidente naquele momento. Qual que eram essas influências? A melhor coisa feita pela humanidade, animes. Melhor coisa? Porque isso é interessante comentar. As irmãs Wachowskis até comentaram uma vez que elas tinham que achar fansubs mal feitos de animes obscuros pela internet. Foi daí onde elas assistiram provavelmente Ninja Scroll, que é um filmão, assistam Ninja Scroll. Aham. Influenciou bastante ali Matrix, até a franquia, depois a gente vai comentar. Foi daí onde provavelmente elas assistiram Ghost in the Shell também. É, exato. Mas isso é uma coisa interessante que a gente não comentou, e eu acho que esse detalhe da internet, ele é fundamental, porque Matrix, ele também tá conversando tematicamente, né, com esse momento, né, da internet 2.0, e na esteira disso, cara, a gente tá vendo justamente essa popularização da cultura pop, que na verdade é um negócio que vinha de antes, né, veio com Akira, né, cara, com Lobo Solitário sendo publicado nos Estados Unidos, e o longa do Akira, que também levou à publicação do quadrinho pela Marvel na época. É mais ou menos nessa época, cara, que nos anos, assim, 90, ali, final dos 90, início de 2000, com essa popularização da internet, que você tem a explosão do que a gente vai ter como uma cultura otaku mesmo no Ocidente, né? A cultura otaku, né, ela, na verdade, foi muito... Ela se adaptou muito melhor, né? Não vou falar que se adaptou, né? Mas por uma questão de contexto de época, ela veio muito mais atrelada a uma questão de uma linguagem digital mesmo, né? De uma cultura digital, uma cultura cibernética, que conversava até mesmo em alguns aspectos estéticos, sacou? Ficou muito entranhada, né? Esse lance do... E os Estados Unidos, em maior ou menor medida, né, não teve esse impacto tão grande, mas houve uma troca cultural, cara. E eu acho que Matrix é um dos pontos disso, né, cara? Assim, sim. Outra figura que depois vai se envolver com Matrix também, que é o nosso querido criador de Cowboy Bebop, né? Sim, é Shinichiro Watanabe. É, o Watanabe, cara, ele é uma figura que, se você pega assim, ele, enfim, acabou... Sim, tá muito, eu acho que nesse bolo também, né, cara? Na verdade, são muitas pessoas, porque Matrix estreou no mesmo ano que estreou nas televisões americanas Pokémon e Dragon Ball Z, sabe? Não, exato. Mas é um filme meio Vigas da sua época, né? Engraçado a gente pensar. Pelo menos em nível de cultura pop. Sim, existe um antes e depois. Mas ainda assim, eu vou falar. O pessoal lembra muito de Matrix por causa de lutas com piruetas, mas lá no meio dos anos 90 já tinham saído Mortal Kombat e Mortal Kombat Aniquilação. Ah, já digo isso. Aí você tá querendo puxar demais pra... É. Foram dois filmes que deram dinheiro. Inclusive eu fiz um cast sobre os dois, vai lá escutar depois. Mas vamos falar do filme em si. Primeiro a gente tem que começar o astro maior do cinema de toda a vida, Keanu Reeves. Vocês acham que Keanu Reeves, assim, óbvio, né? Porque tem uma curiosidade, não sei se vocês sabem, mas quem ia fazer o papel do Neo era o Will Smith, né, cara? Sim, que ele chegou a sentar com a Lana Wachowski e aí ele falou, não entendi nada. Aí ele foi fazer As Loucas Aventuras de James West. Caraca, cara, é realmente que maravilhoso, né, cara? Will Smith sempre... Te pensou Django, do Tarantino, olha, é incrível, o cara consegue... Não, pera lá, de novo, é fácil ser engenheiro de obra pronta falar agora? Sendo que ninguém faz um projeto, nossa, esse aqui, esse filme, ó, vai ser bom, hein? Ah, mas olha, o... Esse daqui eu aposto. Mas As Loucas Aventuras de James West, sacanagem, vai me desculpar, amigo, pô. Ah, mas esse filme é bom, você que vai me desculpar. Não é não, cara. Eu vi pequeno, eu achei um saco, velho. Esse filme é tão ruim que dá a volta por cima. Ah, é, pode ser, eu teria que rever. Mas assim, vocês acham que ele seria a mesma figura que ele é, assim, nível, sabe? Se ele não tivesse feito Matrix? Então, eu acho que ele era um nome em crescimento, porque ele fez Bill e Ted, ele fez Velocidade Máxima, ele fez o Drácula de Bram Stoker. Ah, é verdade, cara. Ele é o protagonista do filme, né? Praticamente. Na real, no filme, ele, na verdade, é a vítima do Drácula. Sim, sim. É, mas... Pô, é, mas... Bem que ele não foi vítima só do Drácula, ele também foi vítima do roteiro também. Não, eu gosto do Drácula do Bram Stoker, pô. Não, assim, eu acho um bom filme, só que o Smith é ótimo. O Keanu Reeves não tá bem naquele filme. Não. Não tá. Mas o Keanu Reeves, ele não... Não, pode falar, eu concordo com você. Eu sei que você vai falar e eu concordo com você. Ele é simpático, ele é carismático, mas ele não é um bom ator, entendeu? É assim, quem sou eu pra avaliar a atuação do Keanu Reeves? Mas ele não é bom ator. No próprio Matrix ele não convencia muito. Ele parecia que tinha a mesma cara o tempo todo. O pessoal zoava a Bela do Crepúsculo, que só tinha uma expressão. O Keanu Reeves também só tem uma expressão em todo Matrix, cara. Então, mas tem uma parada aqui nos anos em que estavam sendo produzidos o primeiro Matrix, ele acabou perdendo a filha. Não, velho. Eu só tô cometendo bola fora aqui, velho. E um ano depois que saiu o Matrix, ele acabou perdendo a esposa também. Que isso, cara? É, não, ele tem uma história muito, muito, assim, terrível. Não, assim, ele, cara, ele tem bons momentos na carreira, cara, assim. Ele, por exemplo, ele fez Segundo as Intenções, né, uma adaptação lá do final dos anos 80, que é muito boa. Ele fez o Garoto de Programa do Guns Van Sant, que é um baita de um filmaço, cara. Pô, é um... Assim, ele é um ator muito bom, cara. Mas eu tenho a impressão de que o Matrix meio que redireciona, assim, um pouco a carreira dele, entendeu, cara? E joga ele pra um patamar que ele não tem, assim. Se fosse me perguntar, eu diria que pra mim os dois pontos de virada são Matrix e John Wick, que é, assim, é o grande retorno do Keanu Reeves, e aí vira o meme, né, cara? Que, enfim, né, é a entidade que todos nós adoramos. Mas, assim, eu acho que o Keanu Reeves, ele realmente é redirecionado, cara, quase que como um dos grandes astros de ação da sua época. Até porque ele já tá num momento ali que o cinema de ação tá perdido. Assim, você pega, assim, os grandes astros, né, eles estão, assim, numa certa ascendente, né, e o Keanu Reeves, por algum momento, assim, né, cara, eu acho que durante ali, a gente, até a gente não ter o surgimento do Jason Statham, sacou? Do The Rock, desses caras aí, sacou? O Van Diesel, eu acho que ele encarna um pouco dessa figura do grande, né, da grande figura de ação, que é uma... É, exato, um grande ícone de ação que ele meio que retornou recentemente, cara. Eu acho que isso realmente redirecionou a carreira dele pra um outro patamar que eu não sei, talvez, se ele não fizesse Matrix, ele teria, né? É, muito possivelmente. E ele merece também esse... Contradizendo o que eu disse agora há pouco, ele merece ser um ícone da ação. Tipo, em relação à interpretação, não acho tão bom. Mas em relação à ação, ele é bom. Porque eu lembro que já vi, gente, entrevistas... Ele tenta se tornar, de fato, o personagem. Então, no treino, pra ele fazer o John Wick, ele ficou muito foda nas artes marciais. Ele aprendeu a atirar, etc, etc. Então, em relação a astro de ação, ele também manda bem, ele faz o trabalho dele direito, não? Então ele merece ser um ícone da ação, né? Não, verdade, verdade. É, bem verdade. Mas voltando a falar do Neo, eu acho que ele é até um protagonista de filme de ação bem genérico até. Mas eu acho que ele tinha que ser, porque ainda não tinham trabalhado muito bem essa questão da realidade virtual, cara. Você tinha lampejo, sei lá, por exemplo, no desenho do Batman. Tinha também um pouco da parada do Tron também, lá dos anos 80. Mas era meio que isso, era ainda um terreno muito inexplorado, em especial no cinema. É, precisava desse template do escolhido pra... É aquilo, né? Tem, por exemplo, o escolhido no Mortal Kombat pra derrotar fulano. E aí tem o escolhido no Matrix pra acabar com a guerra, então... Realmente. É, mas eu acho que é até proposital, né? Você pegar e aí muita gente comenta até um pouco dessa apatia, né? Assim, se a gente pegar... E aí, óbvio, né? Matrix tem todas aquelas referências filosóficas, né? meio filosofia de boneco, de boteco, que a gente já sabe, né? A filosofia, a alegoria da caverna de Platão, né? A questão de simulacro e simulação. Que, enfim, são todos temas aí do... que é um tema, assim, de um sociólogo francês, né? E assim, são todas temáticas que são muito frequentes em filosofia e sociologia. E eu acho que essa apatia, em algum nível, ela é proposital. E talvez por isso que Keanu Reeves, ele case muito bem quanto personagem, né? Porque o que eu gosto muito do Neo é que ele é meio que um herói improvável, né? Ele é o herói escolhido improvável. Não é um herói que você olhe pra ele e você pense nele como o herói a primazia. E o Neo também se encaixa naquela velha história do monomito, da jornada do herói. E fora que ele também não tem muita personalidade. Exato. Isso é uma coisa, assim, curiosa, porque eu já entro, assim, nos pontos que eu não gosto tanto. Eu acho que, no fundo, não sei, assim, eu não acho que os personagens de Matrix, como um todo, eles sejam personagens que tenham lá muita profundidade, né? Não são personagens muito... Você tem, assim, obviamente, o Morpheus, que eu acho que talvez seja o grande destaque, e, assim, porque acaba sendo líder, né? E a motivação dele é muito forte, né, cara? Mas ele é uma figura que também tá muito ali em função do Neo, né? E, cara, você tem a Trinity, que vai fazer o par romântico aí com o Neo ao longo. E que a Trinity também, cara, é um personagem que eu gosto, assim, né? Mas eu acho que mais pelo que ela acaba, assim, pelo arquétipo, né? Dessa mulher super badass e tal. E assim, eu não acho. E assim, esse lance também do romance com o Neo, eu acabo comprando, eu acho que é legal, entendeu? Mas é um negócio que também, sabe, assim, eu não sinto muita profundidade nela. No final das contas, né, esse trio principal, eles meio que estão ali orbitando em volta do Neo, que é um personagem meio... Sem sal? Eu não diria assim, sem sal. Na verdade, eu diria que ele é até um personagem muito básico até, mas a gente está se adiantando muito. Mas eu acho que grande parte do apelo de Matrix é o apelo visual. Não, com certeza. Inclusive, a sequência de abertura, eu não sei vocês, mas ela já é uma porrada na cara, né, mano? Eu acho impressionante. Sim. Até hoje, entendeu? Por mais que... No primeiro momento, cara, o objetivo da mulher não faz sentido nenhum, porque ela só quer chegar num telefone. Não, e toda assim, o senso de cara, de espaço, todo o senso geográfico que as Wachowski, elas têm ali naquele filme, cara, é um negócio impressionante, mano, assim, é um negócio que quando tu vê o Buzz Type pela primeira vez, fala, caraca, oh, entendeu? É nesse nível, cara, e funciona até hoje. Eu acho que mesmo tu vendo ali, assim, que é obviamente um cabo, tá ligado? Tá segurando a pessoa, né? Porra, funciona muito bem, a edição é ótima, sacou? E cara, mesmo nesse início que você não tá entendendo muita coisa, né, imageticamente o filme ele é muito assim, atraente, sabe, cara? É impossível tu tá no filme e tu não ficar no mínimo envolvido por aquela atmosfera, por aquele visual, sabe? Eu gosto muito, assim, da criação de mundo de Matrix nesse sentido. Mas se a gente for falar de personagens, a gente tem que falar dele, Agent Smith. Cara, o Smith eu também não acho um grande personagem, mas ele é um vilão. Ele é um vilãozão, tá ligado? Eu acho que é por isso que ele funciona, porque... Óbvio. Mas o Smith, cara, não só o Smith, mas também os agentes, eles passam a sensação de serem ameaçadores. Sim, com certeza. Até o formato dos óculos, se você prestar atenção, eles são levemente envergados, porque parecem que estão te olhando com cara feia. O que eu gostei no Smith é que ele, tipo, começa sendo um capanguinha, como qualquer outro, né? E depois ele vai, tipo, tendo uma importância maior ao longo dos filmes, até se tornar, tipo, o grande vilão. É isso que eu gosto do Smith. Mas, realmente, também não senti tanta... É só mais um vilão pra mim, tá ligado? Não sei se eu botaria ele num... Eu acho que se não fosse o carisma do Hugo Weaving, que é um baita no ator, o Smith nem teria retornado pra outros longas, cara. Eu sinto um pouco disso. É, possivelmente. E o que torna eles mais ameaçadores ainda é aquela coisa deles invadirem os corpos de quem tá dentro da Matrix. Isso é cruel, né, cara? É demais. Que é aquilo, você pode estar em qualquer lugar da Matrix e de repente o agente brota, do nada. E não tem o que fazer, porque eles reforçam durante todo o filme que não tem como enfrentar um agente, eles só podem fugir e atrasar com balas. E é isso. Não, mas deixa eu fazer uma pergunta. É, tipo, eles só fazem isso primeiro em quem tá conectado lá no planeta, né? Na Matrix. Então, isso, só na Matrix. Então, por exemplo, não dá pra eles chegarem no Morpheus e matarem o Morpheus desse jeito, né? Não, porque o Morpheus já tá desconectado. Não, eu fiquei pensando, por que eles não matam o Neo logo, tá ligado? Já que eles já sabem que o Neo vai dar problema, etc. Eles não sabiam que o Neo ia dar problema, não. Eles, essa questão do escolhido, que eu também acho um ponto, assim, que no core de Matrix sempre foi um negócio meio qualquer nota, sacou? Ah, porque, enfim, tem que ter um escolhido. Nunca entendi muito bem, mas whatever, né? Inclusive a parte lá da vidente, né, dos sessentes, eu também acho muito estranho, assim, não nesse filme, mas quando você vai pensar no sentido de trilogia, é um negócio que nunca se explica muito, muito pra mim, não. Mas, eu, pelo menos o que eu entendi dos filmes, até revendo, é que eles não sabiam que o Neo era o escolhido, né, cara? Isso era uma questão ali da resistência humana mesmo, entendeu? E também pode ter uma parada deles não entenderem que é o escolhido, porque no final das contas eles são máquinas. Sim, sim. O que na teoria demonstra que máquinas não têm fé, estão ali só pra receber e obedecer ordens. E eu acho uma trama muito bem amarradinha, porque o objetivo dos agentes no filme é o Morpheus, é o mentor, porque ele sabe a localização da última cidade humana que eles querem destruir. Tem aquela coisa toda e tal, eu acho muito bem amarrado, assim. Não é nada muito gratuito. Na verdade, nada é gratuito. Eu tô tentando lembrar aqui, porque teve uma hora, mas eu não tô lembrando qual que era exatamente o que aconteceu. Mas é porque o Oráculo fala com o Neo. Ah, eu acho que eu lembrei, eu acho que tinha a ver com o Neo, ele chega, ele derruba o vaso de planta. Isso. E aí, tipo, ele pergunta, ah, como você sabia isso? Aí ela fala um negócio tipo, será que não fui eu que fiz você fazer isso? Entende? Ela não, não manda um negócio desse. E depois, no final do filme, essa mensagem meio que voltou pra minha mente, porque... Como é que é? O Neo, ele vai lá se tipo, ele faz a coisa certa baseado no que ela fala pra ele fazer. Então, é como se ela não... Não prevesse o futuro de verdade. Ela previu o futuro. Eu não entendi direito, mas ela... Não, mas você tá futuro. Querendo inferir como se ela tivesse, de alguma forma, articulado, mexido os pauzinhos pra aquilo rolar do jeito que rolou. Olha, faz sentido até se você pensar. Não, é, pois é. E aí eu acho que essa cena conversou com o lance do vaso de planta. Aí. Mas sim. Eu não tô dizendo isso pra corroborar com o que você falou do roteiro ser bem amarradinho e tal, mas. É isso. Eu acho. E o conceito da Matrix também é muito legal, porque as máquinas transformaram os humanos literalmente em pilhas. E os humanos ficam presos em uma realidade virtual quase perfeita. Inclusive, a hora que o Neo descobre, que eu acho que é um momento super icônico, assim, dos mais icônicos. Sim. Também, quando que tem o lance da pílula e tal, né, que ele toma. Isso, e aí ele acorda, cara, naquele casulo, cara, e vê ali a fazenda, né, vamos colocar assim, de cultivo dos humanos. Aquele visual, cara, eu lembro que eu vi, né, e eu, assim, óbvio, eu não tinha todas as referências, eu não entendia porquê, mas eu olhei, eu pensei assim, não, cara, isso é muito anime, entendeu? E eu fiquei impressionado porque é difícil, cara, você pegar, assim, essa identidade estética do anime, sabe? Que é super exagerado, super carregado ali, sabe, cara? Sabe esses animes, esses OVAs de cyberpunk dos anos, anos 80, 90? É lá Ghost in the Shell mesmo, só copiar de Ghost in the Shell. Tipo Cyber City Oedo. É, Geno Cyber, sabe? Assim, essa coisa super obscura, opressora, que é um negócio que tu fala assim, caraca, mano, assim, isso é muito... Eu só consegui sentir isso realmente com os filmes do Blade Runner, mas aí porque os animes beberam muito dessa fonte com Matrix, cara, entendeu? Uhum. É um negócio, assim, impressionante, cara, e assim, o cara transforma, dá uma virada no, na história, né? E no primeiro momento você não percebe que são os mesmos personagens, porque um tá com cabelo bem vestido e trajado, o outro tá nu, calvo, preso em um mundo pós-apocalíptico. Não, é fantástico, é fantástico. E na época do filme, cara, assim, vocês falaram sobre a questão da internet, tinha todo um trabalho de marketing que pegou muito, né? Que era o pessoal falar, ah, o que é a Matrix, né? Isso realmente era um grande coisa. Eu acho engraçado, cara, porque tem uma certa complexidade, assim, né, no universo, mas a história é muito simples, né, cara? Eu tinha uma história, não sei porquê, das pessoas não entenderem Matrix muito bem, né? Mas, cara, a história é muito simples, no final das contas, né? O conceito básico, ele é muito, muito simples. Eu acho que o filme, ele consegue sintetizar isso de uma maneira muito, muito, muito digerível também. Mas a maneira como eles mostram isso, como eles vão guardando isso na história, né, pra revelarem, eu acho um negócio muito da hora, né? Mas essa parada, velho, que o Matrix, ele é um filme de ação completo, um excelente filme de ação, porque tem tiro, e ele também é um filme de artes marciais muito bom. Inclusive, a luta final do Neo contra o Smith é muito legal, porque ele vai se dando conta. Sim, porque é muito legal quando o personagem fica, tipo, super forte, e aí, tipo, ele começa a brincar com o adversário dele, tá ligado? Então, ele primeiro apanha pra caramba, aí depois quando ele se toca, que ele é foda, que ele é o podão, eu gosto daquela cena dele olhando pro braço dele enquanto vai desviando dos golpes, tipo, bloqueando os golpes do Smith, tá ligado? É muito bom, cara. Muito bom. Mas a primeira luta dele também é muito boa, porque toda hora, até exceto o Morpheus, que ele se sacrifica, né? Mas ali ele foi meio que pra morrer. Mas quando a primeira luta do Neo contra o agente Smith, cara, é possivelmente a primeira vez que uma pessoa real enfrenta um agente. Que é uma luta do caralho, velho. E ganha. É, ganha sim, mas ganha porque ele usou a interação do cenário do Mortal Kombat. Ele ganha. realmente. E ganha o primeiro round também, porque depois o Smith aparece dentro do trem, mas ainda assim, é muito bem feito. Putz, cara, eu acho, assim, tem um detalhe também que a gente tem que contar, porque eu acho que esse filme ele consegue dosar muito bem toda a parte que você passa na Matrix propriamente, né, que é a realidade. Isso. Enfim, né, no mundo real, que é o mundo todo zoneado e... Não, só falei que dá até ansiedade pensar naquele mundo, tá ligado? Tipo, você tá na Matrix Sim. comendo comidinha gostosa, macarrãozinho lá, que ele fala no segundo filme, etc. Aí ele, depois ele vai comer uma gororoba lá naquela nave, é tudo escuro sempre, é aquele... Comer canjica fria. É, não sei também, nossa, o Matrix é uma merda de se viver, é isso aí, tanto a Matrix quanto outro, né? Mas cara, assim, é um mundo muito angustiante, cara, realmente você olha ali e fala, putz, realmente, eu consigo entender o maluco que traiu todo mundo por uma picanha virtual, cara. Eu acho que eu faria o mesmo. Vocês, então, tomariam uma pílula azul, então? Cara, é que tem um episódio de The Office, eu vi uma cena aleatória que o Dwight, que, tipo, tem um cara que tá zoando com a cara do Dwight, né? Que ele tá na Matrix e tal. E aí tem a cena da pílula vermelha ou pílula azul. Aí o Dwight, ele vai pegar, é porque o Dwight é um cara meio bobão e tal, ele vai pegar a pílula vermelha e fala assim, não, na verdade quero continuar com a pílula azul porque a minha vida aqui tá ótima com... ele tinha acabado de começar a namorar e tal, com a fulana que eu tô namorando. Aí eu pensei, cara, eu acho que eu também escolheria a pílula azul, sabe por quê? Porque, mano, muito estresse ter que fazer o mundo funcionar de novo, tá ligado? Então, pílula azul, sou time pílula azul. Então, putz, eu acho que eu sou mais do da verdade, tem que ser dita acima de tudo, velho. Eu acho que eu tomaria a pílula vermelha. E que depende também do momento, né, que você comentou que eu comecei a namorar. Acho que se eu tivesse começado a namorar, talvez eu de fato tomaria a pílula. O Dwight tava começando a namorar depois de muito tempo, ué. Será que você tomaria a pílula vermelha? Hein? Eu não sei. Mas assim, eu acho que na verdade teve uma coisa interessante aí que o André comentou, que essa progressão do Neo nesse primeiro filme, eu acho que ela é muito interessante realmente, porque primeiro, é algo que a maneira como ele vai descobrindo as habilidades, né, todo esse processo, a jornada, vamos colocar assim, ela é muito lúdica, né, e você acaba, na verdade, meio que embarcando na jornada com ele. E até o ponto em que, na verdade, quando você... Por isso que às vezes a gente fica muito com a imagem lá do Bullet Time e tal, mas a gente esquece que aquela imagem ficou tão poderosa porque ela tá inserida dentro de um contexto muito específico, né? Porque toda a questão dele desviar das balas é muito importante dentro da trama, né? Porque é uma progressão do poder dele, né, cara? Total. E você vê como é que a coisa vai escalonando, cara. E ela acontece por conta que é de fato, sabe? Aquilo todo amarradinho. Eles precisam tirar o Morpheus de dentro da Matrix. E o Neo não quer deixar morrer. Porque, de fato, era só ter puxado o cabo do Morpheus lá no mundo real que tava resolvido a situação. Mas não, ele resolveu ir atrás. É. Mas cara, assim, a gente tá falando do Bullet Time, mas também aquela sequência que tem um pouco antes do tiroteio, cara, que eles chegam atirando, que é o tiroteio em slow motion. Aquilo é de uma beleza plástica, cara, entendeu? Assim, as cores também, né? Enfim, tudo aquele tom esverdeado. Putz, aquilo é muito da hora, cara. É, que o tom esverdeado que tá em toda a Matrix também. Sim. Deixar aquilo deixar aquilo num tom meio, meio estranho, sabe? Aquilo não é um tom muito não é realista, mas... É, parece um negócio meio cipto, assim, né, cara? Meio... Isso. Sabe, assim, realmente não parece... Meio chato. Também, cara, também. E eu acho que é muito... Mas é muito disso, né, cara? De um negócio ali muito quadradinho, né? Sem muita vida. E o tom verde também é muito importante, porque era a cor que eu tinha nos computadores anos 80, sabe? Das letras de texto. Assim. É verdade, cara. Então, depois, quando o Neo, ele vê, de fato, a Matrix como código, faz sentido ter um tom meio esverdeado. É. Quer dizer que hoje em dia tão seria azul ou branco? Ah, hoje em dia seriam três cores, né? Que é o RGB, vermelho, verde e azul. Ou seja, seriam todas as cores, né? Que hoje em dia tem monitores LCD e LED. Mas enfim, gente, cara, eu acho que esse filme ele é muito bom, assim, cara. Eu acho que ele consegue conservar, assim, todo... Ele cria um mundo muito gigante, né, cara? Imageticamente ele é incrível. As sequências de ação são maravilhosas. E eu gosto desse primeiro filme isoladamente, porque eu acho que ele é enquanto obra, cara, assim. Ele, assim, óbvio, né, a gente vai ter que dizer, isso não chega a ser um spoiler, né, mas a história, ela meio que não se conclui ali, entendeu? Mas também não precisa, sabe? Porque eu acho que já o que apresenta ali já é um negócio muito... Já é muito recompensador, sabe? Uhum. Essa coisa de você, na verdade, descobrindo os mistérios, que eu acho, assim, não sei se a gente já vai entrar no 2 ou no 3, mas eu acho que isso é uma questão que tinha muito era muito do charme de Matrix e que se perdeu, acho que nas continuações, sabe? Essa coisa do mistério, né? Que era até, você trabalhava, o que é a Matrix, né? E essa coisa de você descobrir o mundo, eu acho que é uma sabe? Esse estranhamento, né? E ao mesmo tempo que é um certo maravilhamento. Ah, sim. Eu acho que é uma coisa que os outros filmes não conseguiram trazer, cara. Enfim. Pois é. Não era um filme sobre a revolução dos humanos em relação às máquinas. Era um filme sobre o descobrimento do Neo. Sim. Sim, sim, por aí. Pode crer. É totalmente, velho. Tô contigo. Então, vá. Só pra encerrar, então, Matrix 1 custou 63 milhões na época, que convertendo pra inflação do dólar. Hoje em dia daria por volta de 101 milhões, 102 milhões de dólares, e arrecadou, em sua época, 455 milhões de dólares. O que hoje em dia daria por volta de 552, na verdade, 752 milhões de dólares. Um baita de um dinheiro. Pois é. E era um filme censura R, importante falar também. Caraca, mas não tinha tanta violência pra censura R na, pra época? Não sei, eu acho que não. Cara, eu acho que os outros filmes são bem... Pelo menos na Netflix, tava lá, tipo, censura 14 anos, o 1, e os outros dois estavam com censura 12. Sendo que os outros dois tinham muito mais coisas, assim, que não deviam ser mostradas. Por esse lado, cara, porra. Então, mas eu não sei, eu devo confirmar isso. Em todo caso, eu tiro na edição, mas eu acho que era censura não, R. Deixa isso, tipo, mas só queria dizer assim, que aquela rave lá do segundo filme não é pra 12 anos, não. Aquilo não devia ser mesmo. É verdade, verdade. A rave, inclusive. queria. Enfim, vamos pro 2. Porra, rapaz. Pois é, mas Covid não deixa. Não deixa. É, mas vai te deixar. Senhor Anderson, surpreso em me ver? Não. Então está ciente. De quê? Da nossa conexão. Nesta altura é irrelevante. O que interessa é que o que aconteceu, aconteceu por uma razão. E que razão é essa? O senhor me destruiu, senhor Anderson. Depois, eu conheci as regras, sabia o que devia fazer, mas eu não fiz. Eu não pude. Eu fui compelido a ficar, compelido a desobedecer. E agora estou aqui por sua causa, Sr. Anderson. Por sua causa, não sou mais um agente deste sistema. Por sua causa, eu mudei, estou desconectado. Sou um novo homem, por assim dizer. E como você também, aparentemente, sou livre. Meus parabéns. Obrigado. Então, entrou um bom tempo de hiato, inclusive. Entramos em uns 4 anos de hiatos, mas chegamos finalmente em 2003. Na verdade... Importante falar, maio de 2003, com Matrix Reloaded. E eu acho o seguinte, eu não acho um filme ruim, eu acho até inclusive um filme bom, mas fica devendo muito comparado ao primeiro. Vocês concordam? Concordo. Eu concordo. Eu queria comentar, fazer uma pergunta pra vocês, o seguinte. Eu tive a impressão que esse filme, ele seguia uma fórmula, assim, todas as cenas seguiam uma fórmula. Era assim, desenvolve a história, luta. Luta, cena de ação genérica. Desenvolve a história, cena de ação genérica. E ficou muito nisso. As cenas de ação pareciam que estavam lá só pra fazer bonito, tá ligado? Pode crer, tem uma... Pra avançar, né? Uhum. É, Isso é um grande problema pra mim do Reload, cara. Eu acho que o Reload, ele é um bom filme, sabe? Ele é um filme muito bom, assim, em vários aspectos. Mas ele é um filme que sofre dos excessos. E, de certo modo, ele tá dentro de uma perspectiva muito estranha que Hollywood tem em relação a continuações, que é essa questão do maior, melhor e, por consequência, de vezes mais exagerado, né? Pode crer. Isso assim, entende-se porque, óbvio, né? Quando você, às vezes, faz um filme de uma franquia, o primeiro filme ele vai ter menor orçamento. Então, quanto você tem uma grana maior, você quer colocar em prática aquelas ideias que de algum modo, você não pôde fazer no primeiro e tal, né? O que você queria fazer. E é sempre um desafio, na verdade, você continuar uma história. Então, eu acho que teve muito desse contexto, né? E aquilo também, né, cara? Como é que você também vai provocar o mesmo impacto que você fez com o primeiro Matrix, cara? Eu acho que o negócio, o Reload, ele já nasce assim, meio vítima das próprias consequências, sabe? Total. Sim. Mas sim. É um bom filme, entendeu? Eu também acho. E é um filme que, se você não pensar muito no término, ele fica melhor ainda. Mas começa a fazer uma trilogia, né? Cara, eu acho que uma coisa boa do Reload é porque ele contribui muito pro world building do Matrix, tá ligado? Porque no primeiro filme a gente é apresentado pros personagens e tal, só que fica muita coisa assim, dependendo da nossa imaginação. Que nem, por exemplo, a própria Zion, tá ligado? Uhum. Em um momento aparece, enquanto no segundo a gente, tipo, já tem, sei lá, vários personagens de Zion, tá ligado? Tipo aquele menino que é fanboy do Neo, aquela família lá do novo tripulante da nave. E a gente também tem mais, tipo, coisas no mundo real. Muita coisa além da Matrix, tá ligado? Além da nave e do cara que fica gerenciando o computador com a galera dentro. Exato, exato. Pode crer. Não, e só pra completar também, e dentro da própria Matrix, por exemplo, expandir os poderes do Smith, sabe? Tipo, eu acho que no fim das contas, a história do 2 é ok, ele tem muita cena de ação legalzinha, mas eu acho que ele serviu principalmente pra preparar a gente pro terceiro filme, tá ligado? O 2 foi só assim, uma grande enciclopédia do mundo de Matrix. Pra isso foi o 2. Mas então, já vou adiantando que na minha percepção Matrix vai decaindo com o passar dos filmes, né? Mas eu tenho essa impressão, na verdade, de, óbvio, né? Você tinha que, na verdade, aumentar o universo de Matrix. Eu acho que essa era uma necessidade, porque era importante realmente. Mas ele é um filme que a maior preocupação dele parece que tá em servir, na verdade, pra conclusão. Entende? E é um filme que ele parece muito, assim, de possibilidades abortadas. Eu acho que isso é muito, muito decepcionante pro filme em si, porque, cara, ele apresenta coisas, assim, muito interessantes, né? E por outro lado também, as próprias explicações é aquilo que eu falei, né, cara? Grande parte do charme do primeiro Matrix estava no desconhecido, né? Em você explorando aquele mundo, né? E que, de fato, né, era um mundo, assim, no qual você não tinha muito conhecimento, né? E, enfim, você estava adentrando aquela realidade nova com o Neo. Aqui, esse senso, na verdade, de descoberta, né? E de maravilhamento que eu falei, eu acho que ele se perde muito, assim. Ele se dilui bastante, entendeu? E a própria trama, as trans que se passam em Zion, eu não acho elas muito interessantes. A julgar pelaquela rave, né? Não, exato. Cara, a parte... Nossa, ó, vamos falar uma coisa. Se a gente um dia fizer um podcast, assim, top 10 cenas de sexo bregas do cinema, cara, essa vai estar no top 5, cara, facilmente. Não, enquanto eu tava vendo, eu fiquei pensando, que essa cena foi desnecessária, tá ligado? E eu nem sou um cara, assim, que acha muitas cenas desnecessárias, mas essa foi, eu acho, sabe? Eu achei muito, vou falar aqui, cringe. Não, é apelativo, né, cara? É muito apelativo. Assim, cara, é um problema que eu comecei a ter muito com série da HBO, né? Porque HBO tinha... Não, mas é sério, assim, a HBO, ela era um canal, né, que, enfim, entre outras coisas, precisava muito conteúdo adulto. Não sei se vocês sabiam disso. E eles faziam, eles colocam, até hoje, na verdade, né? Tanta série como o Dave e tal, né? Porque isso vem desse histórico, né? Que era justamente pra atrair e segurar o público adulto. Então, por isso, sei lá, Game of Thrones, entendeu? Oz, essas séries aí, né, que sempre foram vendidas como adultas, não só por conta do seu conteúdo, mas por conta também do quão explícito às vezes elas eram, né? A ponto de você ter uma série como Euphoria, né, que é uma série de temática adolescente, embora não seja uma série para adolescente, que tem sexo frontal, sabe? Isso aqui é um negócio que eu também fico olhando e falo assim, ah, não, tá bom, ok, sabe? É diferente, bacana. Mas não precisava, entendeu? É mais um vídeo pro catálogo do Pornhub, do X-Video, é só isso. É, exato. E é brega, cara, é brega, entendeu? Aquele negócio assim, cara, entendeu? Eu acho que esse é o problema um pouco do Reload, cara. É assim, uma certa autoindulgência, cara. E que no final, diferente do primeiro, que você tinha o trabalho estético, né? E é um filme realmente... É que tá trabalhando em prol da função estética, mas a estética também, ela tá totalmente alinhada com a trama. Aqui fica Sim. a estética pela estética, sabe? Sim, tipo, é. Se aquele é um clipe no YouTube, cara, eu vou achar super da hora, cara, entendeu? Sim, mas tu vai ver isso no filme, vai ficando meio cansativo. É, o bom exemplo disso é a luta do Neo com o Seraph, que é tipo, por que a gente lutou? Ele fala, não, porque eu precisava testar você. É, exatamente. E é só isso, velho. Depois ele joga Bros. Exatamente, é totalmente desnecessário. É o que eu acho que foi eu não sei se foi a partir desse momento, mas eu acho que foi a partir desse momento que eu me dei conta, tipo, eles continuam a história, cena de luta. História, cena de luta. Sabe? Tipo, não é... Não são cenas de luta importantes. O que eu pensei pra... Quando tava no comecinho do filme ainda, quando aparece aquela rave lá, eu pensei assim, eu achei desnecessário, mas talvez seja interessante pra gente, porque tem pode ser aquela função atmosférica, tá ligado? Da gente se sentir no universo de Matrix. Eu pensei nisso. Só que, à medida que o filme foi passando, sei lá se esse argumento se sustenta, ou se não era só, tipo, olha só a gente pelada, e depois, olha só, o cara virou um Naruto com os multiclones da sombra dele, depois olha só um asiático pra lutar com o Gifu, com o Neo, entende? Sei lá. Uhum. Exato. Mas eu acho que assim, tem um pouco disso, que é o quê? Que eu acho que assim, mais do que de fato ser história, eu acho que é construção de mundo, porque a história, na verdade, desse filme, se você for parar por olhar, ela é até mais simples que o do primeiro, inclusive. Mas cara, aí que tá, entendeu? Assim, tipo, aqui, construir o mundo, né, expandir esse universo de Matrix, ele era necessário numa continuação, isso eu não tenho dúvida. Agora, o que de fato tem de tão, assim, de tão interessante pra você mostrar nessa situação de mundo? Não tem, cara, tem Zion e pronto. E Zion não é a parte nem mais interessante, cara. A gente quer ver os caras pulando de prédio, entendeu? Dando voadora. E o próprio filme, na verdade, cara, ele na verdade, principalmente esse segundo, cara, ele dá essa impressão porque, gente... Pouquíssima coisa se passa em Zion, saca, cara? Se você for pegar assim do grosso, entendeu? Então, o próprio filme, ele não tá interessado naquilo. Então, não só isso, não é só que, tipo, é pouca coisa pra Zion. Nada, e o que se passa em Zion não é interessante. Não, exato. Por isso que eu acho que isso é um problema maior ainda quando vai vir um terceiro depois, né? Porque, cara, quando o terceiro, entendeu? Muita coisa dele é em Zion, e ao mesmo tempo tu tá meio, entendeu? Só que... Mas assim, eu acho que uma coisa também, que assim, se for tirar alguma coisa de positivo desse filme, é que ele também tenta desconstruir um pouco da coisa que foi mostrada no primeiro. Que tem aquela coisa no primeiro filme. Você é o escolhido, que vai salvar a gente, vai derrotar as máquinas, vai libertar os humanos. Aí chega no final e fala, chefe, você era tipo uma incógnita já calculada que já aconteceu tipo 5 vezes antes, você é a 6ª versão. Você tá se achando muito especial. Isso eu acho muito legal, eu acho uma boa... Mas no final, também... Não, mas tipo, logo no segundo mesmo, depois dele falar com o arquiteto, ele já dá uma de Jesus lá e mata aqueles sentinelas que estão atrás da nave, só com o poder da mente dele, no mundo real, tá ligado? Sim. Então, não, tipo, o filme se contradiz nisso aí que você tá falando. Agora... exato. E isso que você falou é um ponto também importante, que é uma questão que não chega a me incomodar tanto nesse filme, mas é... A escala de poder do Neo, meu irmão, tá um negócio absurdo, entendeu? Que eu acho que, assim, isso tira um pouco da urgência que você tinha no filme. Por outro, cara, assim, cria uma sequência de ação que elas são, assim, maravilhosas. Aí, gente, desculpa, a sequência ali deles correndo naquela via, entendeu? Pulando de carro em carro, pra mim a melhor sequência de ação de toda a trilogia. E assim, e o Neo chegando ali no final e tal, é um negócio, cara, que a primeira vez que você vê é realmente impactante, a edição é muito da hora, entendeu? Mas tem isso também, eu acho que vai tirando um pouco da urgência, né? Das ameaças, né? Os novos personagens, eu acho que também são pontos muito fracos, assim. Os novos personagens que inventam, eu não tenho muito... Então, isso é um problema que tem no primeiro filme. O que é interessante no primeiro filme? Neo, Morpheus, Trinity e Agent Smith. O resto, velho, é só resto. Talvez um pouquinho o discador do filme, né? E olha lá. É, aqueles outros amigos dele também, que aqueles minions do bem que vão morrendo também, eles me cativaram um pouco no início do primeiro. Então, mas assim, tem muito mais pelo estético ali, sacou? Eu acho que de fato tem um visual, mas cara, assim, você não tem muita personalidade, você não tem muito aproveitamento, você não sabe direito o que os caras pensam. Sabe? É uma coisa que é um problema que vai continuar durante toda essa trilogia. Infelizmente é agravada no Reload, porque introduz aquele cara lá, o Mero Vision, que é até um conceito interessante de um programa de computador se tornando humano. Aí tem a esposa dele que, tipo, ah, ele me traiu, eu vou trair ele de novo, sabe? Calma aí, gente, que história é essa de traição que eu viajei pra Disney nessa hora? Então, ele colocou o programa que ele fez era o bolo. O bolo foi na gostosa. A gostosa gostou tanto do bolo que foi no banheiro. Ele foi lá no banheiro. Ah, é, lembrei. Ah, ridículo, ridículo aquilo. É dato, cara. Totalmente desnecessário. Outra coisa desnecessária, velho. Pra que botar o protagonista beijando uma gostosa, velho? Ah. Não, é só porque eu acho que eles. Mas o Charles pensou assim: putz, olha só, a gente já tem a Karen Moss, entendeu, cara? Como a Trinity. Já colocou uma Jada Pinkett Smith. Tão precisando de mais uma gostosa? Vamos colocar a Mônica Bellucci, entendeu? Que aí, pô, é pra cumprir a cota de gostosa, entendeu, cara? Porque... Queria não, assim, mais uma, só colocava a Halle Berry ainda no filme. Não, é exato, cara. Acho que se durasse mais segunda, entrava ela, entendeu, cara? Uhum, ou entendeu? Qualquer atriz, ou sei lá, entendeu? Qualquer atriz super gostosa dos anos 2000. Não sei, Jessica Alba, talvez, entendeu? É. Mas assim, infelizmente, não estou reclamando da presença da Mônica Bellucci dela. Pra mim, quanto mais Mônica Bellucci tiver, melhor. Eu veria, inclusive, mesmo hoje em dia, que ela tá mamífe de respeito, entendeu? Mas assim, os personagens... Cara, meio que, sabe, assim, são os personagens que eles, assim, eu acho que eles até conseguem, assim, putz, né, você percebe que tem meio que um submundo dentro da Matrix, né, cara. Isso é uma coisa que eu acho interessante, que eu gosto, mas também não é uma coisa que ela acaba sendo muito explorada, né. Uhum. E são personagens também rapidamente colocados de lado, né, em detrimento de outras questões, né. Então, eu acho que o filme, ele é um filme bacana, ele é um filme que tem ótimas ideias, mas ele sofre um pouco disso, cara, com desses excessos, e aí eu já chego na minha tese, cara, que, assim, foi uma coisa que eu vi uma vez numa matéria, falando sobre o Reload e o Revolution, que é, não precisava ser dois filmes, podiam ser só um filme, sabe? Eu tenho muito essa impressão, cara. Se tivesse menos cenas de ação no Reload, talvez desse tempo pra ter a parte 3, né? Dentro do próprio Reload. Mas é um pouco da impressão que eu tenho, cara, com a trilogia de prequel de prequels de Star Wars, cara, que assim, no final das contas, a gente só precisava mesmo era de um filme, entendeu? Porque o que a gente quer saber, meu amigo, basicamente, entendeu? Assim, dava pra contar em um filme, assim, não é o assunto, mas eu acho que isso é um problema também. Cara, por que as pessoas têm uma obsessão com trilogia, cara? Sério, isso, entendeu? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você ficaria satisfeito só com um Toy Story? Mas pera lá. Aí. Pronto, esse é o meu ponto. Não, mas pera lá. Não, mas aí são duas questões diferentes, entendeu? Porque, assim, eu já acho Toy Story 4, que eu acho um bom filme, já acho ele meio too much, entendeu? Eu também acho, ponto acho desnecessário. Eu gosto, eu acho um bom filme, entendeu? Eu gosto. Eu já acho Toy Story 3 desnecessário. Eu também acho. Mas aí que tá, entendeu? O 2 é desnecessário. Bom. É, o 2 é necessário. São bons, assim, né? Tem uma questão que eu acho que é um problema. Isso é um problema mercadológico, inclusive, cara. Que é essa questão de você fazer filmes pensando em trilogias, que é uma questão que eu acho que é problemática nos filmes, né? No BVS e no lixo do Zack Splinter, cara, sacou? Que é porque você pega Toy Story, os filmes eles funcionam bem separadamente, entendeu? Sim. Óbvio que quando você pega o 3, tem toda a questão da carga emocional que você ganhou no 1 e no 2. Então, fora o tempo também, que o tempo foi importantíssimo. Fora o tempo, exato. É. O tempo foi importantíssimo. Mas assim, são filmes que você vê isoladamente, cara. De modo que assim, você pode ver o 2 sem ter visto o 1, entendeu? Você pode até ver o 3 sem ter visto o 1 e o 2, sabe? E assim por diante, até o 4, assim. É. Sabe, assim, tudo bem, você vai perder algumas coisas, mas são filmes que funcionam bem isoladamente, cara. E no final das contas, mesmo as melhores trilogias, cara, você pega, sei lá, o Batman, o Cavaleiro das Trevas, né, o Batman lá do Nolan, são filmes que eles funcionam bem isoladamente, mesma coisa pro Poderoso Chefão, entendeu? Você ganha Star muito Wars. Mais quando... o próprio Star Wars, assim. O Star Wars, eu até, se você for pensar, a trilogia clássica, ela... tem o gancho, né, do 2x3 e tal, né? Mas assim, via de regra, cara, eu acho que não são todos os filmes, todas as trilogias, que elas trabalham bem dentro desse formato, entendeu, cara? E você... Eu já acho que é um formato defasado. Eu acho que tem que virar 5 filmes pra mais. Rapaz, meu Deus, eu acho. Mas tudo é questão da história que você pode contar, cara. Meu problema com Matrix é que nesse ponto eu acho que eles não tinham tanta história. E muito do que a gente tá falando, assim, de world building e tal, Matrix, ele meio, por conta do sucesso que foi, elas meio que projetaram a questão, assim, de Matrix virar meio que o Star Trek da sua época, entendeu? E durante um período, meio que elas tentaram, né? Vamos dizer que não houveram nenhum sentido. Tanto que você teve quadrinho, né? Você teve anime. E possivelmente teriam mais coisas se os filmes fossem melhor recebidos. Só que eu acho que o universo de Matrix, como um todo, ele não é um universo tão rico quanto o de Star Wars. Não é um universo tão rico quanto Star Trek, quanto o Senhor dos Anéis, de Harry Potter, entendeu? E eu acho que faltou talvez essa incompreensão para elas na época, entendeu? Por isso que o Reload, ele soa assim como assim, uma história do meio muito interessante, entendeu, cara? Mas que nunca consegue chegar no potencial. É que no fundo, cara, não, sabe, diluiu demais a coisa ali. Cara, mas eu gostei do terceiro, mas... Cara, sobre o segundo, sei lá, só eu queria comentar que assim, seria talvez, e só talvez seria melhor lançar um livro Matrix ou RPG do que fazer o segundo filme, né? É isso. Eu quero dizer que fantasmas brancos são da hora, cara. Porque... são maneiros. Não, pega lá. Fantasmas brancos albinos. Albinos, cara. De dread, assim, importante. De dread. Aí, assim, é que vocês não sabem minha etnia, entendeu? Mas... Não que se importe, eu sou negro, entendeu? Mas aí eu falo assim, caraca, eu critico a apropriação cultural nessas horas, porque, porra, fico bravo, cara. Aí eu tenho que admitir, entendeu? Pra mim, eu sou os únicos caras que tem paz, se bem que eles são albinos, né? Então é um outro esquema também. Só faltou usar em katanas, inclusive. Pô, nossa, mané. Caraca, aí se fosse o filme. Pô, aí era 5 estrelas, tá? Consigo de 5. Quem usa é o Morpheus, no fim das contas. A katana. É, que é da hora pra caramba. Caraca, não, as cenas de ação desse filme são maravilhosas, assim, cara. Mas é aquilo, cara. Mas é igual as lutas na trilogia prequel do Star Wars, velho. É muita estética, pouca substância, sabe? É, por isso que a gente vai ver as lutas no YouTube, mas não vai ficar vendo o filme, tá ligado? Exato, cara. É bem isso mesmo. Não vai separar 2 horas da sua vida vendo o filme. Pelas lutas, tá ligado? Exato. Filmes Kung Fu desenvolvem melhor com as lutas no meio do que o Matrix 2. É isso aí. Não, pode crer. Em alguns casos desenvolve muito melhor, inclusive, né? Mas... É. Então tá, deixa então. Só pra encerrar aqui, obviamente, Matrix Reloaded custou... Se bem que Matrix Reloaded foi meio que produzido junto com Matrix Revolutions. Então, o custo, em teoria, deve ser o mesmo. Em teoria. Matrix Reloaded custou US$150 milhões em 2003... que hoje em dia daria por volta de US$219 milhões, mas arrecadou US$739 milhões, que convertendo para inflação, daria US$0,09 bilhão. Ué, mas por quê? Por que esse foi pior que o primeiro, né? Por que que o 2 foi melhor na bilheteria se ele tem qualidade menor que o primeiro, né, cara? É porque ele ficou 4 anos cozinhando, sacou? Não foi um filme que saiu, tipo, 2 anos depois. Foi um filme que saiu 4 anos depois. É, faz sentido, faz sentido. E 4 anos depois, tipo, no início dos anos 90, era muita coisa. É verdade. Não, exato. Fora a expectativa também. Óbvio que, assim, a gente não pode culpar quem criou expectativa pra Matrix 2. Isso é errado, sabe? Porque a expectativa de agradar um filme não é da pessoa, é do filme. Amigo, até a trilogia prequel fez sucesso, sacou, cara? Sendo o episódio 1 aquilo que foi... É, verdade. Não, e outra coisa que é importante, o Matrix Reloaded é um filme pra maiores. É um filme R. É, isso é muito, muito importante, né, cara? Pensando assim, porque não é todo filme que consegue ter essa grana, né, com classificação pra maiores de 18. Mas só pra completar, eu fiquei bolado, porque eles mataram, no segundo filme, eles mataram, o roteiro matou, provavelmente porque não conseguiu pagar o ator, aquele... Buscador. Aquele operador do computador do primeiro filme, ele não morreu. Ah, sim, é porque ele processou o estúdio. É? É, vocês estão me devendo mais dinheiro. Aí o personagem dele foi morto fora das câmeras. Pois é, achei... Eu não sabia, eu já imaginava que era por isso, mas achei muita cara de pau dele, sabe? E uma coisa engraçada, só pra completar isso aqui, mas a gente fala disso no terceiro filme também, mas o Matrix, ele sabe muito bem justificar a troca dos atores, né, gente? Sabe. sabe. Pra isso eles têm criatividade, né? Melhor do que ele, só James Bond. Sim, pois é. Ou Dr. Deixa eu pagar aqui. Ah, não, só algum detalhe também da bilheteria. Por muito tempo ele foi o filme pra maiores que mais arrecadou em bilheteria. Só perdeu depois pra Deadpool 1. Caraca, velho. Durou muito tempo, hein? Mas ainda assim, se você converter pra inflação, Matrix 2 já arrecadou muito mais que Deadpool. Não, com certeza. Sabe, eu olhei. Eu também. Bem-vindo ao Arquivo do Desejo. Você selecionou a pasta 12-1, o segundo renascer. Alguém me diga, por que tudo parece mais real quando sonho? Como saber se meus sentidos estão mentindo? Eu vou voltar para a Matrix e eu quero que você venha comigo. Vamos, fala sério, Duo. Escuta só, há 5.000 razões diferentes porque você não deve... Sei, mas não vou desistir, Tom. Sabe, ninguém pode entrar lá. Mas a gente nem liga pra isso. Quer ir? Estou querendo encontrar um hacker que atende pelo nome de Trinity. É só o que sabemos. Acorde. O bebê identificou duas máquinas avançando rápido. Estou vendo. São corredores. Pode cuidar deles. Me observe. Agora a gente vai pro motivo que eu resolvi gravar esse programa. Eu só falo por isso, podia ter só um cast disso, mas eu meti no pacote uma trilogia. Que chegamos em junho de 2003 com o lançamento de Animatrix, que não é um filme, né? É uma coletânea de curtas que são fodas pra caralho e eu queria um volume 2 pra ontem, mas é isso. Eu já entendi qual é a sua, Lord Hanyam. Tipo, você pega uma trilogia de filmes pra fazer o podcast sobre o desenho daquela trilogia. Foi assim com Mortal Kombat, tá sendo assim com Matrix agora, né? Exatamente, porque o desenho é muito mais legal. Ainda mais, não é só desenho, é anime. É verdade. É, realmente, aí já é outro anime. Não, só comentar, esse anime é pra você assistir chapado. É isso aí. É um anime pra você assistir chapado. Eu tendo a concordar. Cara... isso é muito engraçado, porque eu confesso que eu nunca tinha visto, assim. É daquelas coisas que, por algum motivo, sabe-se lá por quê. Eu lembro que, assim, antes mesmo de ver Matrix, eu sempre via a capa de fita, sacou? VHS, não era nem DVD. Assim, nas locadoras, né? Eu acho, cara, que nome estranho. Animatrix, o nome é ótimo, né? Animatrix. Que obviamente é a fusão de anime com Matrix. Uou, é mesmo? Eu não tinha percebido. Mind blowing. Então, se essa é a parte mind blowing, você tem que ver o conteúdo desse não, filme. Não, sério, cara. O filme... isso é engraçado porque essa proposta estética, não só do fato de ser anime, mas de terem várias... micro-histórias. Não, e diferente de estilos de animação, né, cara? É algo que me lembrou muito Love, Death and Robots, cara. Que... Isso que eu ia falar, cara. Eu ia falar isso, velho. É tipo, é proto Love, Death and Robots, só que aqui é conectar tudo no universo Matrix, e no Love, Death and Robots é tudo isolado. Exato. É. Não, e o mais estranho, cara, assim, que você parar pra pensar é que você pode perfeitamente colocar um desses episódios no meio de Love, Death and Robots, cara. Sim. Você pode colocar todos. Exato, Deception. Qualquer um, assim, você, tipo assim, joga no ar, pega no ar, joga pro alto, pega no ar e coloca ali no meio, na Netflix, cara, que vai parecer. E é muito engraçado você pensar, cara, que é uma coisa que é assim, né, pô, é uma proposta que pra alguém repetir depois, exato, né, pra alguém repetir foi muito tempo depois, cara. Na verdade, nem tanto, porque acho que uns 5 anos depois teve aquele anime do Batman, que é o Cavaleiro de Gotham. Ah, é verdade. Pô, mas mesmo assim, mas 5 anos não, cara, porque... Assim, se você pensar, cara, esse Cavaleiro de Gotham, ele foi sair quem? Em 2008. Não, foi 2010, cara. 2008. Foi? Ah, então você tá foi. Falando. Pra mim foi depois do Dark Knight. Ele foi no mesmo ano que o Dark Knight. Olha só. Mas, cara, eu gostei, mas é aquilo, né, tipo, eu não amei que nem você, tá ligado? Eu gostei mais dos filmes, sei lá, talvez eu gosto mais de coisas mais amarradinhas. Esses episódios do Animatrix, eles são muito tipo te convidando pra ficar pensando no episódio durante dias, tá ligado? Tipo, muitas, uhum, muitas coisas, assim, muitas pontas soltas, propositais, tipo, pense em mim, o que será que eu queria dizer com essa cena? Qual era a metáfora, cara? E aí, sei lá. Dá pra ficar me falando que Animatrix é tipo lá do cult de Matrix, né? É tipo o filme do Ingmar Bergman, sacou? É o filme do Stanley Kubrick. É, por aí. Não que Matrix não tem de ser cult o tempo todo, porque o Morpheus, né, toda hora com uma frase assim, super, super assim... Ah, não, porque algumas coisas mudam, outras não mudam. Eu não lembro aquela frase que ele fala pra Nayobi. Referências filosóficas, enfim. Mas assim, eu acho, o Animatrix eu gosto muito. Eu, diferente do André, eu acho que essa parte que deixa as pontas soltas e tal é o que eu acho mais interessante. Só que eu acho, como toda coletânea, né, você tem, assim, às vezes, um certo... Você tem um desnível natural entre histórias, até porque a gente tá falando não só de diferentes histórias, mas de autores diferentes, né? Então, sim, nem todo mundo vai entregar, sim, o mesmo resultado. Só que, eu acho que isso é uma coisa, assim, que me incomoda um pouco, é que tem... E aí, aquela coisa, realmente, da estética, enfim, né? Da substância e do conteúdo, entendeu? Porque eu acho que... Tal como, por exemplo, Love, Death and Robots, que eu citei, cara, às vezes a questão dessas animações, né, desses episódios, desses curtas, é que eles se valem muito mais da substância, né, da questão estética, em detrimento de um roteiro que poderia ali ser um pouco melhor trabalhado e tal. E eu não acho que realmente tenha alguma coisa que seja ruim, né? Mas tem, assim, às vezes eu acho que tem coisas que estão ali mais ali se valendo mais da estética, que é linda pra caramba, entendeu? E que realmente te prende naquilo. Mas assim, às vezes roteiro falta um pouquinho. Por exemplo, aquele primeiro, cara, eu acho um bacana, sabe? Mas talvez se fosse numa animação mais tradicional, entendeu, cara? Também tem o fato de ser curto, né, cara? Como é curto, geralmente, às vezes você até releva, porque a experiência como um todo, ela é agradável. Mas se talvez não fosse naquela animação computadorizada, que dá toda uma perspectiva estética diferente para a obra, talvez, né, a gente não olhasse e não gostasse tanto, entendeu? Eu tenho um pouco dessa impressão, não sei vocês. Então, eu já tenho um pouco diferente. Eu acho que tirando o primeiro curta, todos os outros têm uma parada assim muito ainda. Também, óbvio que tem um apelo estético, mas eles também têm um pouco de história, sim. Eu acho que tem, sabe? Contribuem bastante pro universo. Óbvio que, assim, não é uma coisa muito específica, né, muito direto, sabe? Você tem que pegar bastante. Tipo, por exemplo, eu vi Animatrix antes de ver os dois últimos filmes. Porque eu falei, eu ouvi falar tão mal do Matrix Reloaded e do Revolutions, que eu falei, não vou ver esse negócio. E eu também, na época, tava assistindo muito Cowboy Bebop, tava órfão de Cowboy Bebop, que eu tinha acabado de terminar a série e o filme. Eu falei, o que que tem mais esse cara que manda bem pra caralho que eu ainda não vi? Aí tinha lá Animatrix. Eu acho que o Animatrix, ele tipo, tá lá assim pra... Tem alguns episódios que são tipo pra você botar na sua mente o que os filmes deixam pra você imaginar. Por exemplo, o resgate daquele... do Popper lá, daquele garoto que é fanboy, sim, do Neo. Ou como que eles descobriram que eles seriam atacados pelos sentinelas numa pegada meio Rogue One, que é, no caso, o primeiro episódio do Animatrix. Eu senti isso, tá ligado? Total. Muito Rogue One. Sei lá, tem séries nesse estilo que eu gostei mais, tá ligado? A exemplo do próprio Love, Death and Robots e outras séries, tipo, de Easy, que é de comédia romântica, que é histórias separadas, só que de comédia romântica. O próprio Black Mirror, sei lá. Não gostei tanto do Animatrix, não. Mas é legal. Assim, eu acho o Animatrix, ele é... Enfim, tem um pouco disso, cara. Mas é porque é difícil, né, cara? É aquele negócio que eu falei. Eu acho que Matrix em si, ele não tem tanto... Né, não tem um universo tão vasto, tão rico, a ponto de você explorar. E pensando muito nessa perspectiva, cara, o que eu acho que eles conseguiram tirar de história daqui, eu achei, assim, muito, muito interessante. E aí eu tô falando nisso também, até porque, não sei se vocês chegaram a ter contato, mas Matrix também teve quadrinhos, né, cara? E, de passagem, chegou a ser lançado no Brasil pela Panini, então, né, eu acho que é difícil de achar, Mas, assim, acho que é dificílimo de achar. Mas, assim, tem... Cara, tem... É, tipo, assim, Neil Gaiman contribuindo, Jeff Darrow. Eu acho que o próprio Frank Miller, não lembro, mas acho que ele chegou a fazer alguma coisa, entendeu? O Bill Sienkiewicz, que foi o cara que fez o Electra Assassina, né, junto com o Frank Miller, fez um monte de coisa, e fez, enfim, outras coisas também com o Neil Gaiman, que é que também faz uma história lá. Tipo assim, tem uma galera, assim, muito, muito boa, entendeu? E também era uma pegada meio Animatrix. Então, é, eu acho que vale a pena, de repente, se vocês gostaram da pegada da série, correr atrás desse quadrinho, né, se conseguirem achar, porque é bem isso, né? E eu gosto muito, por exemplo, de como eles conseguem olhar pra esse universo, que eu acho que é um universo que tem as suas restrições, e, cara, tirar histórias... Porra, aquele do Watanabe, cara, que é o... Tem dois do Watanabe. É, tem dois, né? Mas o primeiro, uma história de detetive, cara... Pô, ah, sim. Ah, aquele é muito bom. É muito bom, e é uma pegada que eu, na verdade, não esperaria, cara, assim, do Matrix no primeiro momento. Por mais que Matrix sim. tenha lá suas referências ao cinema noir, né? Mas, sabe, né, daquela... Eu não pensei realmente, pô, pegar e colocar uma história de detetive, né? E eu acho que esses autores, eles conseguiram trazer... para o universo de Matrix, assim, referências que perspectivas que talvez nem os próprios Wachowskis pensaram, né? Porque se você for parar pra pensar, isso é uma coisa engraçada, cara. O próprio... A parte mesmo do que as Wachowskis fizeram, né? Que eu acho que, salvo engano não, pelo que eu tô olhando aqui, realmente é os únicos roteiros que eles fizeram desses curtas foram justamente, né, do primeiro, que é o Voo Final de Osiris, isso. E do segundo Renascer, né, que eu gosto, particularmente eu gosto, né. Que, eu acho que de todos os curtas é o que tem a melhor história. É muito bom, mas eles são os mais convencionais, se a gente for parar pra pensar, né. Sim, é porque eu acho que eles são os dois únicos que são dirigidos por americanos. Os outros ali. Não. Acho que o segundo Renascer, não, porque eu acho que o Mahiro. É Mahiro Maeda, cara, que faz. Pelo menos é o diretor que consta aqui. Ah, é? Ah, então desculpa, eu me enganei. Não, pode ser que ele seja. Enfim, né? Pode ser que ele realmente seja nipo-americano. Mas é o que me consta. Que o último também é feito pelo Peter Chung. O Peter Chung não é coreano, ele é americano. É, e aqui o Mahiro Maeda não é, não. Ele é um animador japonês. Um animador e mangaka japonês. Inclusive ele fez Genius Park, que era um manga bem interessante aí. Né? Nossa, há muito tempo que. Mas assim, trabalhou nos Rebuilding do Evangelho, né, cara? Trabalhou nesses últimos longas aí. Mas enfim, cara, a equipe mesmo, tu já tá falando aí, cara. É, enfim, são caras grandes do anime japonês, são. Né? Tem o cara que é o Shinichi Watanabe, que foi o criador de Cowboy Bebop, Samurai Champloo, que foi o motivo que eu assisti, inclusive. E um cara que provavelmente deve ter influenciado bastante Matrix. A gente tem o Yoshiaki Kawajiri, que eu acho que é o meu favorito, que é um dos criadores do estúdio Madhouse de animes. Putz. E ele fez o mais bonito pra mim, que é aquele o programa, que é o espaço numa Matrix Japão feudal. Ah, não, é o Coração de Soldado, Isso, Coração de Soldado, perdão. O Coração de Soldado, exatamente. Cara, é lindo, assim, impressionante. Putz, eu acho mais bonito, velho. Ele lembra muito Ninja Scroll, cara. Vocês não têm noção. Vocês têm que ver Ninja Scroll. Assistam Ninja Scroll. Um dia eu vou fazer um programa de Ninja Scroll. Eu vou ver, cara. Mas assim, Madhouse era o que tinha, cara. E esse estilo de animação, com esses traços mais grossos, assim, é um negócio muito Madhouse ali dos anos 2000, cara. Uhum. Sabe? Esse estilo, assim, com esse estilo mais sombreado mesmo, assim. É um negócio, assim, muito Madhouse e muito dos animes que ele já fez mesmo, assim. Se você for dar uma olhada, assim, tem vários que puxam pra essa estética. Sim. Sim. Eu acho que os dois mais surtados são o que é aquele do... Aquele último eu não gostei. Aquele do robô que eles tentam converter. Ah, achei que legal, você não gostou, não? O último? Ah, achei muito viajado, é aquilo. Tem que estar chapado pra ver aquele, mano. Ah, mas é porque, assim, é importante falar. O cara que fez esse curta, escreveu e dirigiu, é o Peter Chung. Ele é um americano coreano. coreano-americano, que ele fez uma série da MTV chamada Eon Flux. Nossa, aí explica muita coisa. Isso explica muita coisa, cara. Então, assim, eu quero que você jogue Eon Flux em qualquer coisa, no YouTube, Xvideos, qualquer coisa. Assista. Você vai pensar que o Animatrix é coisa de criança. Peraí, joga assim, Eon Flux Animation, porque tem o filme, né, da Charlize Theron, que inclusive é um filme bem ruim. Isso. Mas assim, o Eon Flux, cara, você tem uma noção, é um tipo de... você sabe que tem uma trama que se passa no futuro, entendeu? Mas isso você vai descobrir, tipo, depois de umas duas temporadas, porque a série praticamente não tem diálogo, entendeu? E por algum motivo que até hoje eu não entendo, entendeu? Os vilões e os heróis, entendeu? Às vezes eles estão numa luta e eles começam a se pegar do nada, assim, sabe, cara? Trocar beira. Sei lá, cara, assim. É muito fora da casinha aí, o Flux. Explica muita coisa. É muito fora da casinha, velho. Porque nesse aí, todo mundo se pegando, no final das contas, o robô só queria pegar aquela moça lá também. Mas eu achei esse curto interessante, porque eles tentando meio que colocar a máquina pro lado do... as máquinas pro lado dos humanos. Dos humanos. Eu achei a proposta interessante, mas também não peguei, foi muito pego pelo desenrolar assim do longa, não, cara. Porque eu vi Eon Flux, cara. Eu desceu comigo redondo, sacou? Eu não tive muito. Você adora Eon Flux, né, cara? Eu gosto muito de Eon Flux, cara. É muito fora da caixa, mas assim, é fora do padrão, muito avant-garde, que eu acho do caralho. No começo, sabe? Daí se, dá uns 7 episódios, vira uma coisa mais padrãozinho. Mas mesmo assim, padrãozinho é um negócio meio sentado também. Não, exato. Não vai esperando. Mas esses foram, geral, que vocês menos gostaram, né? Acho que o primeiro foi o que eu menos... eu também acho que o primeiro, ele é o único 3D, acho que ali tinha um apelo muito, olha aqui o que é... podemos fazer com a animação 3D. Eu gosto de tudo, sabe? No Exception. O primeiro foi Rogue One, pra mim. Chato. Não que eu goste de Rogue One também. Eu não gosto de Rogue One. Mas eu não gosto de nada. Poxa, tem um que é feito pelo Koji Morimoto, cara, que é um animador assim que... Enfim, ele trabalhou em City Hunter, trabalhou em Serviço de Entrega da Kiki, né? Que é aquele longa lá do... exato. E trabalhou em... qual é o nome daquele? Akira? Ele trabalhou em Akira, cara? Não... ele acho é o trabalhou... animador de Akira. Ele é o animador de Akira, é verdade. Trabalhou em Akira. Ele também fez aquele do... qual o nome daquele de porrada lá? Do Five Star... esqueci o nome original, que tá saindo até no Brasil o mangá. Okuto no Ken? Acho que ele fez o anime de Okuto no Ken também, chegou a trabalhar, assim. Ele tem uma estética. Ele tem uma estética ferrada, assim, cara. Qual que ele fez desse? Ele fez o do bloco lá, maluco, do quarteirão maldito. Quarteirão bugado. Ah, aquele foi maneiro. Aquele eu gostei. Além da realidade. Ah, sim. Pô, esse é legal, porque isso é esse curto, ele casa com um diálogo que a Oráculo tem com o Neo, que que era mais ou menos assim, você já reparou que algumas pessoas reportam que viram fantasmas ou vampiros? Ah, é verdade, cara, em relação disso, né? Exato, então, o Voo de Osiris é, de fato, o começo do filme lá, que até o André mencionou. E por isso que eu achei esse curta da hora, sacou? Ele não é um curta com uma história muito aprofundada, ele tem de fato... mas ele casa muito bem com o world building do Matrix. Sim. Todos eles, né, na verdade, aquele moleque que é chato pra caramba no Matrix Reload é a criança do curta do... É uma vez uma criança. Que mostra como ele foi resgatado pelo... isso, sacou? Sim. E esse curta é maravilhoso, cara. Sim. O que eu gostei mesmo foi aquele segundo, do... tem duas partes. O lado dos robôs, né? Como os robôs se rebelaram contra os humanos. E vendo aquilo, eu até comecei a pensar, poxa, até que os humanos mereceram. Exato. E me fez até pensar, num dos temas que eu acho que Matrix toca, que, no fim das contas, quem quer ficar na Matrix são as pessoas fúteis, tá ligado? Por assim dizer. Que nem, por exemplo, o... Não que eu não seja uma pessoa fútil, tá bom, caro ouvinte, mas sei lá, vai que o ouvinte fica bolado que eu tô chamando os personagens de fútil, mas... mas como assim eu sou fútil? Eu fico vendo vídeo do Mario Fred Cortella no YouTube. Calma, mas o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas naquela segunda animação, elas são muito filha da puta, tá ligado? Elas vão lá e matam aquela robô, coitada, ela fala, eu sou o real! Nossa, aquela cena ficou na minha mente, tá ligado? E ele sendo babaca, assim, os robôs e tal. Aí eu fiquei pensando, pô, eles mereceram. E tudo por quê? Porque é tudo ganancioso, sabe? Todo mundo só pensa no próprio umbigo. Aí você vai ver lá no filme da Matrix, aquele cara careca, ele só quer, tipo, o que há de mais superficial na vida, quer sentir o gosto de uma carne boa, tá ligado? Pode crer. Então, tipo, eu fiquei pensando, talvez o Matrix, ele tenha... Porque o Matrix é um... É uma série, né, que fala de vários assuntos. Talvez essa crítica a como os humanos são apegados a coisas superficiais. É engraçado que isso é uma coisa tão recorrente assim, nessa literatura, enfim, né, nesses filmes de literatura cyberpunk, sim, que é um negócio é que mesmo. Matrix... Os filmes acabam não abraçando, né, no final das contas, porque os robôs... Eu acho que até o texto, ele chega a esboçar um pouco disso, mas os robôs, eles não têm muito essa coisa de um lado... Não tem muito essa coisa cinza, né, cara? E talvez fosse um ponto muito interessante pra se explorar nos filmes, porque... No final das contas, cara, tudo bem. Assim, não é que a humanidade também tenha... Assim, que o mundo tenha ficado melhor por conta dos robôs. Mas, cara, os humanos deram uma baita de uma zoneada na coisa toda. Não foram os robôs. Mano, o céu só é tudo escuridão naquele filme por causa dos humanos. Como foi mostrado, é isso que eu tô falando, tipo... Sim. Não, e se você pensar mesmo assim, no final das contas, as máquinas mesmo, elas existem por causa dos humanos, então aquilo, né? É verdade, então uma coisa que esse curta recontextualiza é por que, que as máquinas são evil? Porque os humanos foram evil primeiro. É, são muito, os humanos muito mais babacas, tá ligado? Tipo, foram mais tacados. Não, eu fiquei bolado, mas é, tipo, as máquinas tentando fazer um acordo diplomático, mostrando tudo certinho. E os humanos vão lá, não, a gente quer o fim de vocês, eles vão lá jogar uma bomba atômica nas máquinas, tá ligado? Porra, velho, é foda. E o pior de tudo é que nessa hora eu pensei, a primeira coisa que eu pensei, o roteiro tá vilanizando os humanos pra mostrar como nós somos fúteis, blá blá blá blá blá blá. E depois eu pensei, pior que se fosse no mundo real, isso aconteceria mesmo, cara. As pessoas iriam lá e explodiriam os robôs, sendo que os robôs estavam tentando fazer tudo certo, tá ligado? Não pois sei, essa necessidade do ser humano de estar por cima sempre, entendeu? Sei lá, acho que o filme... O curta critica isso, complementando pra mensagem geral do filme. Eu acho que achei isso. Não, e a ironia, se você for pensar, cara, que no final das contas, os humanos agora, a situação se inverteu, né, que são os humanos que servem as máquinas, né, no sentido assim, mais descartável possível, né. Exatamente. Então só pra complementar, ficou faltando só um curto a gente mencionar, que é o recorde mundial, que eu achei da hora também. Eu também gostei desse. É bom. Que é bom, velho, putz, e aquele final... Meio Kubrick, assim. É, cara. Putz, é verdade. Eu fiquei pensando assim, tipo, de que adianta você se libertar da Matrix se no final das contas você vai continuar na Matrix, tá ligado? No caso dele. Porque ele se libertou sem ajuda, né? Basicamente. Mas aí, nossa, achei aquele final muito triste, porque ele vai lá, ele corre, só que ele volta pro estado dele. Porque não tem o que fazer. Não tem como ele fugir. Pior que tá pensando, eu acho que esse talvez tenha sido... Não sei se foi o que eu mais gostei. É, eu fico entre o segundo Renascer, cara, e talvez esse. Porque essa... É porque, cara, é uma coisa muito, muito interessante, né? Essa coisa... E é uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar ter visto filme. Tipo, pô, realmente, né? Ninguém pode sair sozinho, não, por conta própria, tá ligado? Eu achei... Isso é uma coisa que eu fiquei assim, caraca, é verdade, né? E o final, ele é muito bom, cara. Eu acho esse talvez tenha o melhor final, cara. Putz, eu acho que os do Watanabe tem um final melhor, cara. Eu acho. Ah, pode ser. O Era Uma Vez Uma Criança e Uma História de Detetive, acho que tem um finais melhores. O Era Uma Vez Uma Criança também, ele é sensacional, cara. Eu não sei que eu gosto mais, Era Uma Vez Uma Criança ou História de Detetive. Eu acho que o História de Detetive de todos é o melhor, mas eu gosto mais do Coração do Soldado e de História eu gosto do Segundo Renascer. É, os que eu mais gostei foi do Detetive e o Segundo Renascer. Aí depois vem o do Samurai lá, achei legalzinho, bonitinho. Aí depois vem o do Popper lá, do garoto, achei ok. Lembrei, o outro que eu gostei muito foi aquele da Casa Mal-Assombrada. E os outros que eu não gostei definitivamente foram o primeiro, que eu achei a animação feia pra caramba. E o último que eu achei assim, talvez eu goste se eu ver chapado, mas vendo sóbrio eu não gostei. Cara, o último também eu não acho ele grande coisa, mas eu não desgosto não. O primeiro, Acho interessante, sabe? Talvez não seja dos melhores, talvez, mas eu acho que ele ainda assim é bom, velho. Não, mas é porque tem outros ali que são mais impressionantes como um todo, né, cara? Eu acho que a nível de world building, o Segundo Renascer seria o mais interessante, entendeu? Nesse sentido, entendeu? Sim. Mas enquanto proposta do que pode ser feito, né, dentro dessa mídia, né, cara, eu acho que os do Watanabe, eles são interessantes, né, no sentido realmente de redobrar, tipo assim, de pô, procurar uma nova perspectiva pra história, entendeu? Eu acho filmes muito, muito bons. O Além da Realidade também, eu acho assim, nessa perspectiva, cara, de, cara, o que a gente pode contar dentro desse universo, eu acho ele também um dos melhores, assim. O Robô Sensível também, eu acho que no sentido de que é o do Peter Chunk, ele em nível de world building, ele também sirva pra muita coisa, mas eu também não gosto muito, cara. Eu acho que o do Peter Chunk, ele também chega num ponto que a gente tinha comentado sobre o primeiro, né, que é a questão um pouco assim da estética em meio que em detrimento do conteúdo, sabe, porque talvez enfim, né, claro, é o mais assim desafiador também, né, e assim, eu gosto geralmente dessa perspectiva, cara, mas sei lá, pra mim não desceu muito redondo não, cara. Entendi. Então, como foi um filme feito direto pra vídeo, não tenho como dar dados de bilheteria. Então, é isso aí. Mas assista Animatrix. Se você preferir, não veja os dois outros filmes. Assista primeiro e assista Animatrix. Foi o meu caso por muitos anos. Bom, Sr. Anderson, seja bem-vindo. Sentimos a sua falta. Gostou do que eu fiz com este lugar? Ele acaba essa noite. Eu sei que acaba, eu vi. É por isso que os meus múltiplos vão apreciar o show. Nós já sabemos que sou aquele que vai acabar com você. Mas a gente agora chega em novembro de 2003. Putz, 2003 foi um ano bom pra Matrix, talvez. Em novembro de 2003 com Matrix Revolutions. E cara, eu acho um final broxante. Não sei vocês. Revolution, eu também achei broxante, mas eu gostei do filme. É, assim, eu não sei, eu acho que eu gosto, assim, vai no pacote, sacou? Pacote Matrix 1, Reloaded e Animatrix, mas sei lá, eu acho... Agora, alguma coisa que eu quero comentar de Matrix Revolution que aconteceu no Reload, mas é explicado nesse filme. Como que o filho da puta do Agente Smith conseguiu passar a consciência dele pra uma pessoa real? Ah, mas faz sentido. Como? Não, mas peraí, sabe o que é isso, cara? Vou explicar aqui, ó, ouve isso daqui, ó. Tanto faz. Who care? Sério, cara. Vocês me entenderam, honestamente. Vocês me entenderam a explicação, cara. Ok, conseguiu, entendeu? Não, tipo assim, outra coisa também que a gente comentou de conexões, eu entendi por como que ele ficou vivo depois do Neo ter explodido ele no Matrix 1. É porque aquela coisa do Segundo Renascer. O robô tava tão desesperado que ele falou, eu não quero morrer. Provavelmente o Agent Smith pensou a mesma coisa. Ele virou um programa rogue dentro da Matrix. Não, na verdade, assim, meio que o Neo, cara, ele meio que, abre aspas, libertou ele, né, cara, assim, de uma maneira, quando, lá no primeiro, né, isso ficou... Ah, pode ser também. É, pelo menos é isso que eu me lembro, assim, mais ou menos, até que ele fala lá no segundo, né. Mas... Até que ele vai se tornando meio que um sistema desgarrado ali, que vira um vírus, ou coisa do tipo, assim, ele vai dominando a Matrix, né, cara. Aí tem aquelas mortes sinistras que ele coloca o negócio no peito e a pessoa vira um... Mano. Eu lembro que eu vi isso quando criança, mano, eu fiquei chocado. Ô, Rané, é o seguinte. Diga. Sabe por que faz sentido ele ter ido pro corpo do cara? Porque pensa bem. Quando você se conecta à Matrix, né? Por meio daqueles negócios que você bota na cabeça, a sua consciência, ela meio que vira. Vamos pensar assim na engenharia do negócio. A sua consciência vira um código, entendeu? Certo. Que vai pra Matrix, depois quando volta, esse código, ele, sei lá, com alguma engenharia da vida, ele volta pra sua mente, entendeu? Então o código da sua mente volta pro seu corpo, por meio do telefone, beleza? Tudo bem? Certo. Então o que acontece? O Smith, ele foi lá e possuiu o cara lá, o maluco lá que foi possuído. Certo. Então, o canal pra mente daquele cara... estava aberto, então, pro Smith, sacou? Então foi assim, porque eles meio que deixaram, tipo, na hora que aquele cara ia atender o telefone, a orelha que foi pro telefone era daquele cara, mas a mente que tava naquela orelha era do Smith, entendeu? Então, tipo, então o que a máquina fez? Ela reconheceu a orelha daquele cara e falou: reconheci a orelha, vou pegar o que tá na mente dessa orelha. E aí ela pegou a mente do Smith. Então foi por isso que. Sacou? É isso. Essa é a minha teoria. Faz sentido. Pô, bem explicado. O que falta faz um estudante de computação nos QS aqui, hein? Pois é, né, gente? É claro, eu só faço meu trabalho. Dessa vez aí eu até aplaudi de pé, vocês não estão vendo, mas eu aplaudi de pé. Esse daí foi profundo. Mas acho que isso é a coisa mais profunda que tem no filme, velho, porque... Outra coisa também. O quê? O Neo perde os olhos, ele fica cego, mas ele consegue enxergar um negócio, velho. O que é o quê? Ele tá dentro de outra Matrix ainda? É isso? Não, mas sabe o que era aquilo? Eles queriam fazer alguma espécie de referência bíblica, sei lá. Eles queriam que o Neo parecesse o Messias, tá ligado? Ai, mas como? Ele já desconstruiu, velho. Já falou no filme anterior que ele era uma variável calculada, prevista. Não, mas então isso que eu falei, que cara, tipo, logo depois eles cagaram, assim, grandão pra isso, entendeu? E aí é uma coisa que eu acho muito estranha, porque... Ou de duas uma, entendeu? Né? Isso que o André... Assim, ou você tá inferindo, entendeu? Que eles têm outra Matrix, mas o filme não infere isso, essa coisa deixa bem claro que ele é o mundo real. Ou você tá inferindo que, de algum modo, esses ambos dos mundos, eles meio que estão... não só se interseccionando, mas meio que se tornando quase que uma realidade, né? Ou que, de alguma forma, existe um ponto de intersecção entre os dois, entendeu? O filme, ele sugere isso, mas ele deixa tão assim no ar que é meio que, ah, cara, só aceita aí, porque enfim, vai. Aceita que dói menos. É, tipo, ah, vai, tá bom, ok, vai, segue, né? Segue o jogo. Cara, eu acho que esse filme é mais um filme gospel do que um filme de ficção científica, tá ligado? Porque é um filme sobre fé, entendeu? É sobre fé. É o tempo todo, ah não, porque o Morpheus acredita em milagres, e agora a gente vai se fuder por causa dele. É, pode crer, velho. Mas a Trix sempre foi isso, cara, porque no final das contas, não, sério. Pô, meu irmão, assim, a conclusão desse que eu chego, desculpa falar, assim, cara, não queria ser delicado, não queria levar pra esse lado, entendeu? Porque, pô, o homem tem muita essa coisa de que, enfim, né? Porque tudo tem que fazer pra comer alguém. Ah, acho que o Morpheus sempre era doido, entendeu? Ou pra comer, porque, cara, por que raios ele fica acreditando tanto no Neo, entendeu? Se você for pra pensar, entendeu? Ele só quer pegar na Yobi de novo. Ah, também. Então, tipo, justo. Eu não. É justo. E o Neo só pensava em pegar a Trinity, né, cara? Pode crer, o final do Matrix Reload é aquilo, velho. Cara, no final das contas, esse filme é uma grande explicação daquela filosofia de Piton, né, cara? Tudo na vida. É, enfim, vocês já sabem, né? Mas aí o filósofo Piton. Exato, sabe. Filósofo Picon. Tenho, assim, a ligeira impressão, cara, eu não sei se as Wachowski, elas não sabiam como terminar esse filme, entendeu, cara? Ou se, no pior, assim, elas tinham a intenção já de, no futuro, de fazer uma continuação. Porque, cara, no final das contas, sejamos honestos, que esse filme, até mesmo a grande temática, que é a questão lá do conflito das máquinas, que se resolve de uma parada meio whatever, entendeu, cara? Porque o Neo chega e fala assim, ó, eu vou salvar vocês, entendeu? Vou impedir o agente, porque explicação, né? O Smith, ele tá tomando conta da Matrix, entendeu? Vai ferrar com as máquinas também, é isso que vai acontecer no final, né? A água começa a bater na bunda das máquinas, aí o Neo chega lá, aliás, o Neo tá impressionante, né? Porque ele também tá conseguindo controlar as máquinas, né? Tá conseguindo, assim, no mundo real, isso é no final do segundo filme, e tipo... Nem foi explicado. Qualquer coisa também. É porque ele é o escolhido. Ele é o Chosen One. Caralho. Ele é o Messias. É por isso, velho. Ah, eu fiquei bolado. É, não, velho. Mas continua aí. Não, mas então, cara. Mas então, isso é muito estranho. Porque, assim, é um negócio que vai meio contra a lógica, né? Num filme de ficção científica, entendeu? Se fosse fantasia, entendeu? Sei lá. Se fosse, sei lá, tipo Lost, entendeu? Que, por mais que tenha elementos de ficção científica, no final das contas, aquilo ali é uma grande história de fantasia. Por isso que, no final, você aceita a explicação metafísica sem nenhuma pseudociência envolvida, porque por mais que seja uma bosta, mas Matrix, cara, tudo se pautava numa explicação pseudocientífica, e assim, as coisas, elas meio que vão acontecendo porque tem que acontecer. Fora aqui, eu vou ser bem honesto pra vocês, que a parte mais interessante, por incrível que pareça, desse filme, que eu realmente gosto, é a parte da invasão do navio, né, cara? Que aí eu acho que é um elemento... Sim, que, sim. Que é o elemento mais icônico, inclusive, porque todo mundo que fala do terceiro filme, cara, pelo menos assim, todo mundo que eu já conversei, lembra lá das maquinonas com as metralhadoras, né? Então, essa cena, velho, eu acho que é tipo, boa. Esse negócio que apontou de ser uma coisa fantástica, eu acho que é uma coisa que as Wachowski tentaram fazer um anime, porque tem essa coisa espiritual, que geralmente tem anime, Final Fantasy é um bom exemplo disso, tem a parte da ficção científica, e tem mechas. Tem mechas. Ah, é verdade, é verdade. Tem tudo no mesmo filme. Mano, aquela cena dos robôs levantando os braços robóticos, tipo, os caras naquelas armaduras robóticas dele, levantando assim, se preparam pra guerra. Eu fiquei emocionado com aquilo, sabe? Não. E a preparação, o grito de guerra deles também, né? É um negócio que fica impactado, e quando, né, o garotinho lá, o Popper, pega o robô do capitão, velho, eu chorei. Sim, achei aquela cena épica, tá ligado? É, nossa, aquilo é legal, mano. Aquilo é muito Mas legal. É isso, velho, porque é só isso. Morpheus nesse filme tá chato pra caralho. Não, exato. E até a luta que tem lá do cara, enfim, até a luta mesmo final, eu não acho ela grandes coisas, cara. Apesar de ela ser super Dragon Ball, né? E também ser um dos elementos que as pessoas mais lembram. Pô, eu fiquei pensando. Desculpa eu te interromper o microfone, não, mas eu fiquei pensando. Poxa, Gustavo Neil ter que lutar com todos os Smiths, cara, sei lá. É porque surgiu meio que. É, porque eu fiquei pensando, será que ele vai lutar com todos os Smiths no Total 3? Que eu não lembrava direito. Porque eu achava que a cena que ele luta com todos os Smiths lá no Reloaded era do Revolutions. Eu pensei, vai rolar isso, só que não. Ah, mas eu acho que eles não quiseram repetir o negócio que fizeram no filme anterior. Aumentando a escala, velho, mas tipo, só que aquela coisa, né? O conceito é interessante, porque se o Neo é a luz pura e o Smith é a escuridão por completo. Quando você joga a luz na completa escuridão, a luz prevalece. Isso é legal. Não, com certeza. É só isso. Mas cara, é naquilo. Afinal das contas, assim, eu reforço a impressão que eu tenho de que é um filme que foi estendido em dois, sabe? Porque tem tramas ali que não levam a lugar nenhum. E no final das contas, né, assim, cara, até a mesma parte que se passa na Matrix mesmo, né, na Matrix, ela é muito desinteressante. Sabe, eu confesso que realmente é um final assim sonso, sabe, cara? Eu acho que ele, ou talvez deixaram assim várias pontas soltas mesmo pra eventualmente retornarem, mas nunca vigorou de fato, né? Porque eu acho que só isso explica, né? Não é um assim, isso é estranho, né, cara? Pô, não, você tem aquele sentimento de recompensa, sabe, assim, das respostas serem respondidas e tal. Cara, o final eu achei muito, muito aleatório, tipo, muita coisa que não ficou claro na minha cabeça. Por exemplo, o Neo, ele fala lá, tipo, vou salvar vocês, né, as máquinas, e vocês ficam pacíficas com a gente. Beleza. Mas e todas as pessoas que estão na Matrix ainda? Aí o arquiteto fala depois, não, quem quiser sair, sai. Ah, sei lá. Exato, exato. É um negócio... Não, e na boa, assim, cara, a gente... Vamos ser bem sinceros. A gente vive numa realidade que o capitalismo, entendeu? É a lei. Meu amigo, me desculpa, entendeu? As pessoas... Se bem que eu também nem ia querer sair da Matrix, né? Mas na hora que as pessoas começarem a sair, começar a faltar recurso... Ah, meu irmão, pô... Farinha pouco, mas virão primeiro. Tu acha que as máquinas não vão atacar os humanos? Faça-me o favor, compadre. Pô. Eu achei... Mas pega lá, pensa. Imagina o seguinte, você pode sair da Matrix, quando você volta, você pula, você voa, você dá Kung Fu, velho... Real life videogame, mano. Você não ia sair da Matrix? Cara... E quando você sentisse fome, você comeu uma bisteca virtual. Não, exato. Mas assim, a gente... Mas, pô, é uma vida muito ridícula pensar assim, caraca, eu tô virando pilha pra robô, entendeu? imagina você falar assim, putz, tudo bem, eu posso estar dando pirueta, mas eu tô virando pilha aí pra minha torradeira, cara, pro meu micro-ondas, tá ligado? Pro meu notebook. Não tem problema, sabe o grande problema da Matrix? É que a vida lá é chata, entendeu? É tudo muito monótono, muito parado. É só os robôs entreterem mais o pessoal que tá na Matrix e GG essa história de ah, você tá vivendo uma mentira. Cada um faz a própria verdade, Morpheus. Vai se ferrar, mano. Mas, mano, sabe qual é o problema? É que o ser humano, ele é burro, entendeu? A galera vai sair da Matrix, entendeu? Vai faltar recurso, entendeu? E, pô, mano, na boa, 500 anos de colonização aí nas nossas costas, pô, parece que, pô, tudo bem, é americano e tal, pô, a gente sabe que é americano, vive no mundo da paz, mas, pô, compadre, sério, irmão, sério. Ah, pô, eu fico bolado com essas coisas, pô. Tu acha que no... Pô, Caraca, eu não dou nem 2 anos, tá ligado? Nem 2 anos pra depoisinho tá sendo massacrado pelas máquinas, entendeu? Será que vai ser esse o quarto? Tu duvida, cara? Tu duvida, vai tá... Eu tô falando, o início do quartinho vai ser esse, entendeu? Vai tá lá a galera lá na Suruba Nova Era, entendeu, cara? Que ele faz lá, cara, sacou? Pô, tocando música do David Guetta, sacou? Ah, eletrônico, mas vai chegar as máquinas arregaçando tudo, entendeu, cara? Aí a missão vai ser, alguém acha o Neo de novo porque eu dei ruim, entendeu, cara? Porra, não foi bastante. Pô, vai ser isso, caraca. Tô com raiva, mano. Caraca. Ah, que desgraça, mano. Que desgraça, Machado. O que vocês foram fazer isso com o Matrix? Não, passou. Pode falar. Não, tá. Ah. É o seguinte, sabe a cena que a Trinity morre? Tá ligado? Mano, aquela cena é engraçada. Sabe por quê? Sabe por quê? É porque assim, sei lá, eles batem lá a nave, aí tá lá o Keanu Reeves. Oh, meu Deus, Trinity, cadê você? Aí ele encontra a Trinity, aí começa a conversar com ela assim, ah, vamos não dar bem. Aí a Trinity fala, bom, acho que não. Aí a câmera mostra ela toda perfurada pelo negócio, e o cara não percebeu, tá ligado? Tipo, aquilo é muito cena de comédia, sabe? Comédia voluntária, né? Eu vou falar que eu fiquei bolado com a morte da Trinity, cara. Eu fiquei bolado, entendeu? Mas sabe por que eu achei a cena da Trinity engraçada? A morte dela? Porque aquilo facilmente viraria um meme, tá ligado? Tipo, quando você... É, expectativa versus realidade. É, exatamente, tipo, expectativa, tá ali conversando, é realidade. Quando eu penso que as coisas estão dando certo na minha vida, é. É realidade, a Trinity toda furada lá, tá ligado? Mas você sabe que a sequência em si, cara, até a sequência que ela vai morrer, eu não acho a sequência toda ruim, não. Tem até aquela sequência que eles estão na nave, né, e a nave sobe a nuvem. Eu acho aquela sequência legal, assim, né? Mas... Não, eu acho também, só que eu ri muito. Mostrando ela morrendo, tá ligado? Caraca, você é sádico, velho. Você é sádico. Não, é porque foi muito meme, velho. Foi muito clima de meme. O cara todo feliz. E, tipo, ao invés da gente de eu ficar, tipo, triste. Oh, meu Deus, ela não resistiu ao impacto. Eu fiquei, tipo... Cara, você estaria facilmente num filme de comédia. Isso é um... Podia virar meme facilmente, sei lá. Mas eu gostei. Eu gostei mais do que do segundo. Porque esse aí tinha uma história. Querendo ou não, pode me xingar. Mas eu senti que tinha pelo menos uma história que andava nisso. Porque no segundo, eu ficava bolado com as cenas de ação, porque elas não avançavam nada, não acrescentavam nada, a não ser tipo, olha só que efeitos especiais legais, e que nem são tão legais assim, porque o Agente Smith, naquela primeira luta dele com o Neo no segundo filme, ele tá super borrachudo, velho. Cara que é computação gráfica, sei lá. É, pra época deve ter funcionado melhor, mas... É, ele não envelheceu tão bem, velho. Não, tá tudo ali muito borrachão. Agente Smith foi o primeiro cara a usar o Jutsu Clã das Sombras. É, pois é. É, aliás, o final também com o Oráculo, cara, eu nunca entendi muito qual é da Oráculo ali, cara. Porque... Então, isso é interessante explicar, porque assim, o arquiteto que foi o programa que criou a Matrix pra abrigar os humanos, falou o quê no segundo filme? A gente fez um mundo perfeito, só que não funcionou. Então a gente fez esse mundo aí completamente de terror, só que também não funcionou tanto que aqueles gêmeos albinos Matrix, eles são fantasmas porque eles provavelmente vinham daquela versão da Matrix. Sim, e quando veio a terceira ou mais recente, o Merovingian, que é o francês, falou, olha, eu vou abrigar vocês não vão ser detados, mas agora vocês trabalham pra mim. E ele adicionou acho que a causa e efeito, eu não sei, não entendi muito bem, só que o que é isso? Com a causa e efeito, a Oráculo conseguiu meio que entender o algoritmo da Matrix e prever tudo que vai acontecer dali pra frente. É isso. Cara, a Oráculo, ela é meio que uma... Ela é uma pessoa... Ela é um programa. Pois é, né, cara? Eu sei lá. É um programa que ganhou uma... É uma inteligência artificial. É, que ganhou uma ciência desse nível, sabe? Não, sabe o que é Oráculo, no fim das contas? Ela não fala nada com nada e o maluco do Morbius vê sentido no que ela fala. É isso que é Oráculo. Ela falou lero. Aí o Morbius falou, tem um escolhido, eu vou atrás dele. Cara, o pior que é isso, né, cara? Se for para pensar, a Oráculo não dá uma dentro, né, mano? Cara, eu não entendi nada. Ela faz tudo. Que ela, cara, tudo que a mulher fala acontece ao contrário, mano. É tipo a anti-mãe de nós, tá ligado? E ela sempre fala em enigma. Eu fiquei pensando, se fosse eu, mano, eu tava ferrado, porque eu nunca entendeu os oráculos dela pra mim, tá ligado? Caraca, não, na moral, tem que pegar essa mulher e tem que pegar o mestre dos magos, juntar os dois e dar uma surra de gato morto até os dois morrerem, velho. E o Obi-Wan também, Obi-Wan. Obi-Wan é outro, Obi-Wan é outro. Mas o Obi-Wan, sei lá, né, cara? Ainda entendia um pouco. Tu fala, ah, ok, entendeu? Mas, pô, esses dois aí não tem motivo, cara, entendeu? Não, é junto a Oráculo, o Mestre dos Magos e o Gandalf. É, porra, três, caraca, fala, caraca, canalhas, cara, ó, caraca, não, ainda bem que eu acabei de ver o resultado aqui do jogo do Vasco, o Vasco ganhou, menos mal, que porra, estou de novo com a minha vez estourando, entendeu, que canalhas, entendeu, cara, putz, entendeu, um bando de trambiqueiro, entendeu, que tá falando nada com nada, entendeu, cara, não sabe o que estão falando, coach, entendeu, papinho de coach, entendeu, é, busca conhecimento, é ter bilu, sacou, mano, esse que é o visionário, esse que é o visionário, entendeu, porra, cara, a luz. Não, é que nem aquela frase do Morpheus, sei lá, coisas mudam. É, não. E a última cena do Revolution é ela, tá ligado? Olhando ali, falando um negocinho com criança que eu nem lembro, entendeu? Mulher, tu não fez nada, cara. Tu fez os caras ficar andando que nem cego, tá ligado? Em meio de choroteio, pô, dando volta, correndo pra papo rápido, entendeu? Pô, tu não fez nada, tu tá aí aproveitando o pôr do sol. Caraca, farsante, entendeu? Estou indignado agora, cara. Putz grila, entendeu? Eu, no fundo, apesar dos pesares, eu acho o final de... Eu acho o Revolution mais broxante do que necessariamente ruim. Entendeu? Não sei vocês. Eu também. Mas... Eu tô mais alinhado nisso. Ele é mais um potencial desperdiçado do que, de fato, um filme ruim, intragável, que vai ser esquecido com o tempo. A sequência da batalha final me agradou. Mas a sequência do Neo, a sequência lá, Dragon Ball, cara? Ah, não, essa não. Falei errado. Da luta dos humanos contra as máquinas. Ah, não. Aquilo é muito legal. Isso é maneiro. Aquilo é muito legal. Foi muito bom, velho. Assim, a sequência, eu não acho ela ruim, a sequência do Neo contra o Smith. É porque eu acho, na verdade, que ela se alonga demais, entendeu, cara? E vai ficando um negócio meio... Tá bom. Assim, é legal ficar vendo os dois trocando porrada em slow motion, com um raio caindo no fundo. Inclusive, cara, se você jogar Matrix Revolution, um dos primeiros pôsteres que vão vir na internet, faz isso aí agora no Google, cara, vai aparecer um pôster do Agente Smith, cara, que tá muito Dragon Ball, cara, que tá saindo os raios da mão dele, né? Eu não duvido que isso tenha sido uma influência real, assim, pra Wachowski. Também não, acho que o Matrix, acho que ele saiu, o Revolution saiu no auge do Dragon Ball Z lá nos Estados Unidos. Ah, faz sentido, faz muito sentido, inclusive. Só comentando uma coisa que eu gosto na luta, mas claro que isso não influencia tanto assim a minha impressão final da luta, mas é uma rima visual daquela luta, que é a luta final do Neo, com a primeira luta do Neo contra o Morpheus, tá ligado? Ah, olha só, é verdade. Que ele faz, tipo, que ele faz o movimento lá de Kung Fu e aí ele apanha pra caramba do Morpheus. E aí nessa luta, ele faz o mesmo movimento, só que aí ele senta o cacete. Eu gostei daquilo, mostrando que ele cresceu. Agora a gente precisa falar do meme desse filme, que é o Agente Smith rindo depois que ele absorve o Oráculo. Inclusive, está tocando agora. Eu só quero dizer por que na verdade ele ficou rindo, sendo que ele absorveu, foi uma farsante. Ele deve ter absorvido, falava. Olha, agora tem os pensamentos dela, mas eu não tô entendendo nada. Porque essa mulher não fala nada com nada, cara. Ele começou a rir, tá ligado? Exato. Então ele percebeu que a colher não existia. Pode ser isso também. Colher não existia. Caraca, mas aí ele tá virando tipo o Coringa, né, cara? Mas aquela risada é muito boa, velho. Ah, não tem como mais tomar sopa. Eu vou fazer uma pergunta, na verdade, no final. Acho que a gente pode encerrar com essa pergunta. E é uma coisa que eu fico pensando. Se tivesse só o primeiro Matrix, se não tivesse o Reload nem o Revolution, cara, vocês acham que bastaria? Ou a gente dataria assim, por que não tem uma continuação e tal? Eu posso responder? Responde. Uhum. Não. Sabe por quê? Porque não ia ter nem Matrix. Não, ok. You have a point. My boy. Então, eu só digo isso, velho. Não porque não tem Animatrix, velho. Porque pra mim, eu falei, esse cast ele existe só pra eu poder falar de Animatrix. Mas é isso aí. Chegamos mais enfim a um programa aí. Muito obrigado, André, lá do Depois das 8. Sigo Depois das 8 no Anchor e no Instagram. E no Spotify também, não se esqueçam. Também, verdade. Também tá disponível no Spotify. É verdade. É, também siga Artes Fotos no Paint. Ah, que isso. Siga eu nas redes sociais. No Twitter e no Instagram, os dois são @LordRania. E me siga no YouTube lá, tô com o canal Rania Livre, tô com alguns vídeos, tô postando, tentando postar um vídeo a cada 2 meses. Até a próxima. E o final, ele voando, cara, que é muito impactante, inclusive, porque... É, porque até então ninguém voa. Ninguém voa, né? Aí, de repente, ele começa a voar. Exato, exato. Caraca, tipo assim... Nossa, e é... Tocando Rage Against the Machine, sacou? Tipo, mano, melhor final possível, entendeu? E, tipo, no final das contas, depois dele falar que vai sentar o cacete nas máquinas, ele apanha pra cacete, fica cego. Ele fica preso no metrô, velho. Fica preso no metrô. Caraca, aí foi triste demais, aí foi muito triste, mano. Mas... Puta, aquilo foi triste, cara. Mas assim é isso, cara. Eu acho que é mais triste que isso é o Neo ser que nem o Anakin Skywalker, ser um escravo de, né? É. Ah, é. Mas e quem somos nós para julgarmos, né? É, não. Eu acho que na condição atual eu sou pior que o Neo, porque nem escolhido eu sou, mas eu sou um escravo de, né? Não, nossa, mas a Trinity isso. Também é uma escrava de. A Trinity também é uma escrava de. Então eles são escravos da É, mas ali é mútuo, cara, ali é mútuo, entendeu? É, e eu vou te falar, eu acho que a relação dos dois funciona, cara. Por incrível que pareça. Porque, assim, Matrix ele tem uma coisa que é meio frígida, assim, sabe? É tudo meio, sei lá, parece tudo meio instinto, melancólico. Mas eu consigo comprar a relação dos dois, cara. Por isso que eu fiquei chateado quando ela morreu, entendeu? Então, outra coisa também, que naquela nave lá, o Nabucodonosor, tinha quem? Tinha o Cypher, que é um careca de cavanhaque, tinha o Morpheus, mas também o Morpheus estava ligado a outra pessoa, e de repente aparece o Keanu Reeves. É, não, é verdade. Pô, é verdade. Você não ia? Eu ia, pô, eu nem sou gay, mas eu ia. Mas assim, tinha aquela loirinha também que era braba, pô, o maluco do computador também não era de jogar fora, entendeu? É verdade. Não, mas se você chegar perto, o Keanu Reeves. Não, mas é o Keanu Reeves, né? Sou o Keanu Reeves, pô, até Keanu eu ia. Pô. Não, mas quando você tá no apocalipse, você não pode escolher muito, irmão. Na guerra, o boi da frango, né? Já diria o profeta. Não, mas assim, pro Apocalipse até que tinha bastante gente bonita naquela nave, né, velho? Poxa. Ah, pois é, né? Na festa da Via Nova Era lá, fica tocando Skiller, realmente tinha uma galerinha, pô, que... Enfim, né? Ninguém de ninguém. Ia ter o mesmo final que eu queria que tivesse no Ascensão Skywalker. Meu Deus. Os credo, cara. Eu acho que depois dessa a gente pode terminar. Podemos. É. Muito esse, não, é muito, muito. É bom porque começou assim de uma ficção científica para um conto do Nelson Rodrigues, né? Basicamente. Total. Um curta, começou como um curta de clipe de luta no YouTube e virou um clipe Next Videos. É, pois é.